do Verne. E você presa aqui no seu carro, 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia custa de 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo e o chat já tá no ar. Isso aí, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, oferecimento clássico do dia, McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também no oferecimento de Amanco, facilidade e praticidade para instalar, é só com a Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco! É isso aí, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97, sejam bem-vindos. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Cadê o mano? Cadê? Fala, cambada! Peraí, mano. Peraí que o mano vai. Aqui. O mano liga vai. Aí, liga aí. Ele tá debaixo do edredom com a Thaís. E aí? E aí, mano? Tudo bem, lógico. Beleza, mano. Alto e claro. Maria Mansa, Manovski. Tudo em ordem, e vocês aí, galera? Tudo em paz? Fazer o quê, né? Tudo em regra. Beleza, tudo ótimo. Estamos na área. Estamos começando mais um programa, segunda-feira, todo mundo animado aqui no Estádio 97, não é mesmo? Tudo vamos às manchetes, seu Bento! Bento! Que ti, velho? Ti do quê? O ti é meu, posso falar seu Bento! O ti é meu, velho! Posso falar o que eu quiser, velho! Por que você tá nervoso, por quê? Por que você tá nervoso? Por que você tá nervoso? Quer saber? Ti fora de hora! Só não, o Xi é meu, fala a hora que eu quiser. Só um minuto. Obrigado, Ale. Eu quero falar do roubo. Muito obrigado. Vai te desgastar. Você agora. Você é o regulador do Xi. Agora você é o regulador do Xi. Nós estamos. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Nós não podemos banalizar o Xi. Exato. Para. O Xi é na hora que o time tá numa draga desgraçada. Tudo é Xi, banaliza. Ai, nossa. Não pode banalizar. Analisar o Xi. Mesmo porque, Domênico Gato. Certo, mesmo porque, Domênico Gato. Certo, a única chance de acontecer um Xi hoje é no Palmeiras e São Caetano. Exato. Eu torço demais pra que não aconteça. Falsidade, hein? Se o São Caetano ganhar, complica pra você. É, não, você entendeu? Nós vamos ser a balança do grupo de vocês. Boa. Boa. Olha, vamos, eu só queria abrir uma exceção para o Xi. É, lembrando que concordo com o Dodô. Esse velho maldito que... Não, falou de coração não, isso? Não, tô falando... Não, mas o velho maldito foi de coração? Não, velho maldito. Eu tô velho mesmo? Foi pro RG. Você acha que eu tô velho? Tá descascado. Você falou de coração? Mas você lembra que teve uma moça que foi num desses programas aí que a gente foi? Falando da mãe. Moça, uma moça que tava no programa lá. Onde nós fomos fazer programa, nessas externas aí que nós fizemos. E a moça falou que você tem aparência mais velha que eu. Verdade. Isso tá gravado, hein, cidadãozinho? Evidentemente, ela tava alcoolizada, tava mamada. Não tava, não. Agora, eu gostaria de pedir uma autorização especial para um Xi extraordinário, né? Quando essa mula do Mota for dar as manchetes. Ah, não. Aí já começa com o Xi, que você sabe que vai dar merda. Tá bom. É isso, Mota. Responde, Mota. Muito obrigado. Relincha, Mota. Deixa o idiota falar. Por favor. Relincha. Vocês estão deixando também o Mota irritado. Não, vamos deixar ele em paz. Vamos falar do Parmeira. A nós. Hoje nós seis. Seis? Pô, aumentou, agora mais dois. Peraí, seis? Cada dia aumenta um palmeirense. Tô tentando verificar. Olá. Aliás, vou aproveitar pra falar pro senhor Milton Neves, aquela cabeça grave. Cabeça gigante. Pra dar uma segurada aí, que ele tá com muitas fotos aí reveladoras. Ele tá colocando fotos do teu passado, Ale. As antigas do Além. Tá. Mulado daqui a pouco ele coloca uma virilha lá. Mexendo no vespeiro, né? Ô, Domênico. Opa, senhor. Tá bem de amigo, hein, Ale? Você viu, né? Tá bem. Fala aí, seu Bento. Hoje é 20h30, o Azulão. Casa cheia hoje, hein? Solta o azulão, solta o azulão, solta o azulão, meu irmão, solta o azulão. lá, o Parmeira hoje vem um pouco diferente. Medo. Eu venho um pouco diferente hoje, o Parmeira. Vou fazer umas mudanças aí, dar uma porpada em algum jogador aí. Tá bom, né? Porpada. Hoje o goleiro é o Fernando Prass. Aí, ó, tá vendo por que do Xi do Mota? Porque Xi. Mota tinha razão. Vocês estão, de novo, Mota previu. Boninho, vamos lá, vocês estão banalizando. Tá, que Fernando Prass é Xi aonde? É Xi aonde? Tá. Mas é que o Fernando Prass agora tem aquele, tem aquele... o braço do Prass hoje, Domenico, aquele de negócio de pegar a pelúcia no shopping. Ah, ele fala bobagem. Tá falando bobagem, Marcão. Tá falando bobagem. Hoje acho que deve vir Bobagem, ele fez uma pré-temporada no Retiro dos Artistas. Eu acho que deve hoje vir o Fabiano na direita. Xi é um quadrado, o senhor. Não pode ser. Sério. Ah, não pode falar Xi. Sabe quem vem na saga hoje? Aí é Xi. Ah, tá vendo? Ah, não pode falar Xi. Tá banalizando. Só não. Vou proteger o Xi. Separa mais um Xi aí. Não, mas aí. Luan também vai jogar. Mas o Luan tu espera. Não jogou esse ano. Calma. Então. Calma. E o Juninho que tá vindo aí também. O Juninho também hoje. Ah, não, hein, Domingo? Vai, boca o Domingo também do Xi. Deixa que eu faço. Vai piorar, agora vai piorar, Dodô. A lateral esquerda vai piorar. Michel Bastos. Ah, não. O que é isso? Mas é porque tá poupando o time pra pegar o Ô, mano, não pode falar Xi, hein, gente. Não vem, pode, tem que preservar. Se o Palmeiras tá merecendo um Xi agora, o Palmeiras... um Xi poupado, hein? Esse time que você tá falando é melhor do que quase todos que estão disputando o Campeonato Paulista. Segue. Na cabeça de área, vem ele, marreteiro, Thiago Santos. Marreteiro. Bom jogador. Bom jogador, ué. Ele é ruim agora. Não, ele é bom. Acho que é bom. Vamos lá. E aí vem o... Bruno Henrique. Foi bem no último jogo da Libertadores. Como que ele chama? De Bruyne Henrique. Jogou bem, Dodô, contra o... Jogou bem. O Júnior jogou bem. Vamos lá, segue. É meu Guerra hoje. Guerra. Certo. Aí vem titular hoje, Scarpa. Bom. Tá na hora de pôr o cara pra jogar. Aí do outro lado vem o Keno. Bom. E aí, o William Bigode. William. Tá bom o time. A defesa tá no meio campo pra frente, tá ótimo. Do meio campo pra frente, tá ótimo. Tá bagaçado, hein? Tirando o goleiro, que é bom, rodar. O resto aí... Juninho aí também. Vamos ver o que acontece. Esse Luan também chegou, pagou 14 pau no cara, não faz porra nenhuma. Ô, seu Bento. Opa! Hoje é 5-4 pro Palmeiras esse jogo, seu Bento. É verdade. Tem grande chance. Mas não tem placar, mano. Ajuda, mano. Não, né? Se Deus quiser. Não tem placar. Ah, não. Tá tranquilo também, Marcos. Olha aqui, ó. Se o Palmeiras perde pro São Caetano, mas ganha do São Paulo, o São Paulo se complica. Hein? É, no grupo. É mesmo? Tá senhor. Tudo muito embolado. Sim, senhor. Você falou... São Paulo corre risco de nem classificar. Deixa eu te falar. É bom que vocês torçam pra nós, sim. Mas, não, mas é verdade, Domenico. Porque o grupo do São Paulo. São Paulo tem 14 pontos, a Ponte Preta e o São Caetano que jogam hoje tem 10. Se os dois ganharem, vão a 13. E aí, ô, Dodô, você falou com a Leiloca, o teu bagaço, a tua marmita, pra entregar a paçoca hoje, por isso que botaram essa defesa. Eu não... semana no cinema. Eu não. Agora no cinema? Assistir o Oscar juntinho. Ah, aqueles 50 tons de cinza ao lá que é. Ao contrário do que não, vocês. Não, o Domênico é a forma da água. É a cara do bicho. O Domênico é a cara do bicho do filme. Ah, o Domênico, a verdade é uma só. Ele tava contando pra voar do ar. Ele ficou na banheira submerso. E aí ele levantava da água e ia pelado até a cama. É fazer o periscópio. Forma da água. Saiu o periscópio. Ele só deixava o snorkel pra fora. Véia, não pode. Falar o periscópio que eu vi. Você mandou a Leiloca entregar, passou. Ao contrário do que vocês ficam denegrindo a minha imagem. Imagina. Mas, Domênico, você foi muito pegador, Domênico. Mesmo porque eu já estou guardando todas essas gravações pra poder processá-los com muito louvor. Vai botar no pau? Vai botar no pau? Não conheço a Leila, a nossa... Leila. A mulher que mete dinheiro no Verdão, não conheço, que nunca susto, vi na vida. E os senhores ficam falando um monte de bobagens aqui. Sexta-feira falam um monte de bobagens da minha pessoa. Mas que eu tava ouvindo lá, viu? Ah! Trouxa. Ah, tava ouvindo. Mas você tava indo pro buffet lá, você nunca... dos meus amigos ali, você falando bobagens aqui, senhores aí. Todos os senhores. Você nunca viu a Leila? E a audiência do estádio é um espetáculo, porque tava uma chuva desgraçada na sexta-feira. Tava primeiro demais. Lugar de audiência, tava dando eco. Ô, Dodô, você nunca... Às vezes eu baixava meu rádio e ouvia nos rádios em volta. Ô, Dodô, você nunca viu a Leiloca? Nunca vi na minha frente. Só pegou no escuro, então? Não, eu nunca vi. Não pegou nada também. No escuro eu peguei uma outra coisa. Juiz! Não vem a cá, o Domérico. Mas se conhece bem, viu? Ô, Domérico. Não vem ao acaso. Não vem a cá. Ô, Domérico, qual que é a expectativa hoje do Gustavo Scarpa? Hoje sai. Vai encarar os 90 minutos hoje o Gustavo Scarpa. Vamos ver, né? Qual a expectativa dele? Porque até agora deu pra ver muita coisa do jogador. que você acha sobre Andon? É, vamos... Ele é bom jogador, né? Bom jogador. É, apesar que o Ale falou uma parada semana passada que eu fiquei meio encucado aqui. É encucado. Ele na posição ali, talvez, do Lucas Lima, ele pode render também. Ele jogando. Mas ele mais pode do jogar médio. Pelo lado, principalmente pelo lado direito. Sim. Ele pode jogar no Fluminense, ele tava jogando mais assim, que ele corta pro pé esquerdo e tem uma boa finalização. Mas ele finalização, joga que nem o William, assim, meio jogando no lado. É, mas só que ele tem uma recomposição maior e tem mais liberdade. Tem que ter mais liberdade. Mas a posição dele mesmo é lá no meiuca, né? Não, ele joga bem na. Porque ele chegou a jogar na lateral também, né? Então, sim, ali pela beirada do campo. Não, você acha que dá pra jogar, por exemplo, vamos lá, o Lucas Lima, o Scarpa, aí, Dudu e Borja? Dá pra jogar? Com certeza absoluta. Mas dá pra jogar com o Guerra. Você é um integrante maravilhoso, que eu tenho até uma certa atração. E Moisés ali na meiuca também, dá pra jogar. Isso. É que o Moisés também não se recupera, não. Hoje era pra ele jogar. É, tudo bem. Porque tá jogando time alternativo, não podia jogar. O Moisés tá... Algo tá estranho lá. É. Tá estranho. Eu tive no palestra lá na última vez, eu vi um zum zum zum. O que é zum zum zum? Conta pra nós, hein? Não, falando que ele, tipo, se precipitou na Vorto ano passado. Ah, e agora estão esperando mais. Então, né? Aí, ó, outro X do Mota aí, ó, fazendo eco de novo. Eu acho que só vai voltar. Não vai denegrir o X. Não tiver sem pulsa. Certo, tá bom. É. Muito bem, é isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, e também do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Dá um busca. Tricolor, seu Bento? 3-3-3, vamos lá. Fala de nós aí, seu Bento. Aliás, um chupa antecipadamente, porque quando o Linense fez 1-0, acho que já tava preparando piadinha. Já tava dando. Já tava fazendo gracejos. Eu conheço o senhor, seu Bento. O seu Bento sobe lá, o Caipira Bento, vai falar assim, sugestões pra placar? Já manda. Gracejo. Aliás, os ouvintes do estádio, muito obrigado lá. Pode seguir aí, Bento Caipira, seu Bento. Que verificação. Incrível, me verificaram no Twitter. Mas nenhum do estado tem verificação. Não sei o que aconteceu lá. Só o seu Bento que fez. Mas aí, manda lá, o ouvinte do estádio manda lá sugestões, continuem. Mas vamos lá, Marcão, falar do tricolor ontem. Bom. Hã? Bom aonde? Bom aonde? Meu Deus do céu. Bom, enfim. Podia até ter sido a notícia derrota, da segunda-feira que o Reinaldo teve um leve edema. Estiramento pequeno, né, seu Bento? Pequeno. Não deve jogar contra o Parmeira. Sei não. Parece, mas é um desfalque considerável dentro. Sim, lógico que é. Desse São Paulo. Por incrível que pareça. Ele tá jogando bem, fez um golaço. Antes falaram que foi fora do gol. Não foi, foi um golaço. Golaço. Aquele lá. E o Rodrigo Caio, no fim, né, salvou a lavoura, né, dando aquele alívio. E o Rodrigo Caio, que era dúvida pro jogo, né, o seu Bento? A gente falava aqui na sexta-feira, talvez ele fosse poupado, acabou entrando, jogando o jogo inteiro e fazendo gol no final. Você ajudou muito bem. A declaração do Diego Souza, não deixe o gigante acordar. No final do jogo ele falou isso. Inclusive o Nenê também deu uma declaração, né, dando uma conotação de que não estava tão satisfeito assim com o banco de reservas, né, afinal de contas. O Nenê falou alguma coisa? Não vi. Ele falou que... Acabou o jogo, tchau. Ah, ele falou que a decisão dele não tá jogando é do treinador, mas ele tá trabalhando pra voltar a jogar. Deu um ar meio de... Mas é melhor. Eu queria estar jogando. Então, não, mas peraí, se o cara tivesse satisfeito com o banco, você ia meter o pau. Não, o cara fala que você tá jogando, você mete o pau. Você não sabe o que você quer. Não, mas ele questão, não falou nada parece, demais. Você parece mulher em shopping. Não, mano, mas eu não achei que ele falou alguma coisa demais. Eu tô repercutindo o que ele disse. Ele falou que ele não tava satisfeito. Deu a conotação de que não estaria tão satisfeito com o banco de reservas, afinal de contas, é um cara que sempre jogou, mas é o que eu falo. Ele tem que saber que o momento do Valdívia, que entrou no lugar dele, é melhor. E, aliás, ontem, se teve um ponto positivo no jogo do São Paulo, foi o Valdívia, cara. Sim. É o, mano, sinceramente, pra mim... O cara mim, que corre, que dribla. O melhor jogador em campo do São Paulo. Mas, assim, tecnicamente, o São Paulo fez um jogo fraco. Quem tava mal ontem, o Cueva. Taticamente, também, o São Paulo fez um jogo fraco. O São Paulo, por diversas vezes, aí, quando tomava contra-ataque, tava mal posicionado em campo. É, levou sustos, né? Começou perdendo o jogo de 1-0. Mas a coisa boa do São Paulo é que o São Paulo conseguiu reagir e não ficou tão abalado levando 1-0. Porque geralmente o São Paulo fica muito abalado e se perde de uma forma então, incrível. Mota, mas eu o achei problema... que o São Paulo foi muito bem nesse sentido. Eu acho ele que conseguiu... ele achou logo o gol do empate. Né? E outro, o São Paulo... Mas eu achei que ele ficou tão abalado como ficava outras vezes. Eu vou falar, pra mim jogou a mesma porcaria que também outros acho. Jogos. Não, também acho. Os jogos que o São Paulo empatou no Morumbi... Né, Foi só que ontem nível. Acertou a cabeçada no último minuto e acabou fazendo o gol da vitória. É Linense, né? Não podia estar sofrendo. Era o lanterna do Paulista. Não, é o lanterna. O resultado não traduz. Não podia estar sofrendo. O Linense, ele está virtualmente rebaixado, Vieira. Um dos times que vai cair no Campeonato Paulista é o Linense, isso é certeza. E o São Paulo, cara, tecnicamente está muito mal, mano. São Paulo é rapace de meio metro. São Paulo sai na cara do goleiro. O Hudson errou um gol no primeiro tempo. Eu nem acho que foi falha dele, mas, cara, ali finalizado dentro da pequena área. Ah, mas o goleiro fez um puta milagre. Fez, hein? Mas dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro, você não tem que encher o pé. Acho que você tem que se posicionar melhor pra chutar. O Brenner, no final do primeiro tempo também, o Cueva meteu uma bola pra ele, esse é o cara a cara com o goleiro, foi parecido até o gol que o Militão fez contra o CRB. Sim. E ele finalizou pra fora. Então, eu acho que na fase que o São Paulo tá, cara, não pode se dar o luxo de perder esse tipo de lance. O Rodrigo Caio fez um grande jogo, hein? Fez, jogou bem. Ele e o Valdívia, pra mim, foram os melhores do São Paulo. Concordo. Rodrigo Caio. E o Reinaldo, enquanto tava em campo, ele fez bem também. Foi bem também. Pra mim, mesmo com o gol do Rodrigo Caio, eu acho que o Valdívia ainda foi o melhor em campo. Também acho. Ah, cara, é um cara que... Jogou bem, cara. É um cara que não sai mais do time, viu? Mas você tá falando que os caras não acertam a passe de meio metro? Vou te falar um negócio. É ruim. O Cueva até entendo que ele é bom e fez uma péssima partida. Péssima do Cueva. Mas vai esperar o quê? O Marcos Guilherme, eu repito, ele é o Romero do São Paulo. Mas o Romero é craque, irmão. Você não pode falar do Romero, que inclusive foi o protagonista do clássico ontem. Dessa forma, você trata o protagonista falando bobagem. Falando bobagem. Mas não importa, ele foi protagonista. Mas falando bobagem. Eu vou te falar, craque perto do Romero é a única coisa. Não é como adjetivando como bom jogador. Não. Só se for outro tipo de craque. Até pra não homerar aqui. Essa foi boa. Que eu respeito todas as agremiações. Sim. Mas, cara, sinceramente, por mais limitação que esse time do São Paulo tenha, você não pode jogar contra a Ferroviária, contra Ituano, contra Mirassol, Linense. Contra Bragantino, contra Linense e ter dificuldade pra ganhar, cara. Tem que controlar, né, mano? Você entendeu? Se você falar assim, São Paulo hoje tá desorganizado, pegou um clássico e perdeu, entende-se, cara. Mas você não pode pegar essa sequência de jogos que São Paulo o pegou lanterna. Contra o time do interior. É, cara, ontem ganhou na Bacia das Almas. E pra que jogar com dois volantes, Marcão? Exatamente, ô Mota. É uma crítica que eu tenho a fazer também com relação ao trabalho do senhor Dorival Júnior. Com relação a esse esquema de jogo que ele faz. Mas já brigou com o Dorival de novo? Não. É uma crítica construtiva, Léo Oliveira. Tá pior que o Neymar e a Bruna Marquezine. Vai e volta. O Carilli, por exemplo, foi pegar o Palmeiras aí. Ele inverteu o posicionamento de jogadores, mudou um pouco o posicionamento de jogadores. O Dorival não sabe fazer. Então, o Dorival, cara, eu acho que um esquema que favorece, de repente, pro São Paulo nesse momento, é você meter três zagueiros, cara. Você mete um 3-5-2 ali, Marcão. Você mete Militão, Arboleda e Rodrigo Caio. Então, Domênico, de repente, pra pegar um Palmeiras quinta-feira... Você mexer no Corinthians é muito diferente de mexer no São Paulo. Mas, ô Sombra, de repente... Muito porque, assim, diferente. Ó, se o esquema do Dorival tivesse dando certo, você fala assim, ó, tá ganhando, tá convencendo. O São Paulo vence, mas não convence. A partir do momento que você não convence jogando contra esse tipo de time e toma sustos, toma sufoco de Linense, de Bragantino, do que quer que seja, eu acho que o Dorival, cara, ele tem sim que priorizar hoje a parte defensiva. Se você mete três zagueiros... Eu discordo. Se você quer dar entrosamento para uma equipe, você tem que manter o maior número possível de jogos. Sim, concordo. Com a mesma formação, com o mesmo esquema. Mas se você ficar mudando jogo a jogo... Mas isso não implica, Sombra, você tentar uma formação nova, cara. Ele não tentou nada até agora e o time não evolui. Não evolui porque é ruim. Mas então, Sombra, numa dessas, colocou se você... O Brenner. Porque o Hudson é voluntarioso. O Hudson é voluntarioso e acho que ele pode ser importante dentro do esquema do São Paulo. Mas ele não pode ser armador de jogada. Ah, sim. Não pode. Sem dúvida. O Marcos Guilherme é ruim. Ele é ruim. Marcos Guilherme é muito ruim. Ele não tem habilidade, hein? Certo? Numa dessas a gente mete três zagueiros ali. Você mete Rodrigo Caio, Arboleda e Militão pra fazer os três zagueiros. Numa dessa, o Marcos Guilherme, você usa ele como ala direita nesse esquema. Ele aberto pela direita. Quando eu falo que é ruim, jogador ruim, entenda o que eu tô dizendo. Jogador ruim é aquele que não tem o menor talento com os pés pra jogar num time grande. Ah, você acha isso do Marcos Guilherme, cara? Eu digo mais, eu tenho certeza. Que nota é pra você, o Marcos Guilherme? Nota 5, assim, com muito louvor. Não acho que é ruim, não. Todo louvor divino. Eu tô olhando aqui a nota dos jogadores do São Paulo, que que são dados pelos torcedores. Então vai aí, vamos lá, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, mas peraí, peraí. Antes de você começar as notas aí. A torcida aqui. Peraí, mas a torcida que quando tem falta na intermediária, os caras pedem Jean pra bater, essa torcida aí que vai dar nota? Não, Jean que. Não, peraí. Ah, então beleza. Vamos confundir uma torcida que está no estádio e uma torcida da internet. Que entra na internet. É a mesma coisa. Eu falo minha nota, depois você fala a nota do Jean. Pra mim, nota 5, eu não sei. Nunca vi jogar direito. Ainda não dá pra saber. Aqui ele teve a nota 6,5. Ainda não dá pra saber. Militão. Militão, como lateral, nota 6. 5,8. Ah. O Arboleda. 7. 6,6. Rodrigo Caio. Olha, já esteve muito pior, mas assim, o Rodrigo Caio desse ano, desse momento, pra mim, nota 7. 7 também. Essa nota é pelo jogo de ontem. Sim, né? Do jogo de ontem. 7 também. Ah. Edmar. Meu Deus. 4. 3,4. Olha, tá batendo aí, Sombra. Hudson. Hudson, 5? Foi 6,3. É, pra mim pra é eles. É, Petros. 5. 4,9. Tá ruim. Eu tô gostando do Hudson, sabia? Diego Souza. Não, eu também tô gostando do Hudson, só que eu não posso esperar que esperem que ele faça a armação de jogo. Onde você tivesse que tirar, você tirava quem? O Hudson ou o Petros? Hudson. Não, eu não tirava nenhum dos dois, porque é o que tem pra jogar. Nossa, que deitada. Não, eu tirava o Petros. É o que tem pra jogar. Se eu preciso entrosar um time, claro, chefinho. Eu não posso ficar tirando os caras. Em outras palavras, ele fez cala a boca aí e sai com as notas. Cala a boca, sua mula. Mas manda aí, manda aí. Diego Souza. Não falo nada. Diego Souza, 4. Nota dele foi 5. Valdívia. Valdívia é 7. 7,8. Nenê. Nenê? Tá, quase 5, vai. 6,7. É. Brenner. Brenner, foi mal, 5. Foi 6. Marcos Guilherme. Marcos é 4. Aqui foi 5. Reinaldo. Príncipe do Pagode. 6. Foi 7 aqui, 7,3. Boa, ajudou, né? E o Cueva? É, ontem? É. 4. Aqui foi 6,7. Ah, mas. Eu acho que tem muito... E a nota do Dorival, 4,8. Foi essa nota aqui que a rapaziada... Mas assim, o que eu considero, gente, que pra mim o time do São Paulo... O time do São Paulo, pra mim, é ruim. Porque é o seguinte, você entra... Edmar, aí você tem Marcos Guilherme. O Hudson não é armador de jogo. O Brenner ainda é um menino novo. Você entendeu? Cara, aí o Cueva foi mal. Você já viu um menino velho? Não, mas novo dentro do... Eu já vi. É um menino novo dentro do time, né, mano? Eu já vi aquele menino que, mesmo sendo um pequenino menino, já viveu muitas durezas nessa vida. É. Durezas. Então, assim, por mais que fale que tem que mexer, desatretar, eu tenho um posicionamento a respeito. Olha. Pra mim, é muito difícil fazer esse time ser um bom time de futebol. Porque eu acho que o time é extremamente limitado. Ele já era ruim no ano passado. Aí teve um acréscimo do Hernanes... Né? Uhum. E tinha o Hernanes e tinha o Prato. Legal, bacana. Esse time aí é pior do que o que terminou ano passado. Concordo. Sim. Você entendeu? Então, se eu já achava mais ou menos o time do ano passado, como é que eu vou dizer que esse time é bom? Ah, mas você acha que é tão ruim a ponto de ter dificuldade contra esses times que eu falei? Linense? É, eu acho. Ah, cara, desculpa. Eu mas acho. Mas eu acho que o problema mais, é justamente eu esse, acho. Cara. Você ter dificuldade contra Ituano, Linense, cara. O Edmar podia estar jogando lá. No Linense. É. Tudo bem, Sombra, mas a gente devia estar no São Paulo. Não devia estar no São Paulo, né? Hã? Reserva ainda. Mas não, Sombra. O absurdo é estar no São Paulo. Não, mas na moral, a gente tem Rodrigo Caio, a gente tem Arboleda, a gente tem Jusilê. Rodrigo Caio e Arboleda. Jusilê não jogou. Rodrigo Caio e Arboleda. Não, tudo bem, mas eu tô contando o elenco. Eles são zagueiros. Eles não armam jogo, eles não fazem gols. Sombra, mas entenda. O São Paulo tá tendo dificuldade defensivamente. É isso que eu tô analisando. O São Paulo como um todo tá mal. Não é só a parte, não, tá jogando nada, não é só a parte defensiva e não é só a parte ofensiva, é o todo. Por isso que eu tô falando. O São Paulo hoje, cara, infelizmente, o Dorival ainda não conseguiu achar uma forma desse time render. Bom, gente, não achou. O pessoal já sabe as nossas opiniões. Sim. Eu, sinceramente... Eu gostaria de saber a do Marcão, porque, olha, às 5h30 ele ama o Dorival, não. Às 6 ele odeia. Malhaça não, Dorivinha, mas depende do jogo. Não, é assim, mas às 7, quarta, domingo, ele muda. Eu provavelmente eu sou o cara mais consciente aqui dessa mesa. Eita! Eu começo... Amigão! Você tá 6 meses defendendo o Dorival. Não, 6 meses. Ô, amigão, a tua diferença pro Rio de Janeiro... Deixa eu falar um negócio pra você. A sua diferença pro rapazinho do Rio de Janeiro é que a regata dele é preta e a tua é branca. Nossa. E olhe lá. Não, mas a dele é rosa. Não, mas na moral, é o que eu falo, Vieira. O ano passado foi um ano de recuperação pro São Paulo, correto? Sim. Eu falei, mano, pra avaliar o trabalho do Dorival, eu quero ver ele desde o começo do ano. Fazendo planejamento com a diretoria pra contratar jogador, fazer pré-temporada. E agora? E ele ganhou de presente a saída do Hernanes e do Prato. Foi maravilhoso. Tudo bem, mas trouxeram o Nenê, Diego Souza, trouxeram os caras. Como se fossem do mesmo nível, né? Ah, mas assim, o Nenê, tecnicamente aqui no Brasil, pra mim é o que mais se assemelha ao Hernanes. Mais 30 minutos. Sim, tudo bem, Sobral, mas é o que eu tô falando. O que tem pra trazer. Mas o que mais se assemelha ao Hernanes é o Nenê. Eu não tecnicamente, acho não. Só se for cara, pelo não. fato dele ter duas imagina, pernas e dois mano. Braços. Tá de o brincadeira. Nenê, o Nenê é um cara extremamente Nenê funcional. Vila Matilde. Nota! 10! Obviamente, a gente não pode comparar a técnica dos jogadores, porque o Hernanes é muito mais técnico. Mas assim, o Nenê é um cara extremamente funcional em bola parada. É um cara que finaliza bem de média a longa distância. É um belo comentário. O Otero não é, por exemplo, pra você. Também, mas você acha que quem se assemelha mais ao Hernanes? O Nenê ou o Otero? Eu acho que o Otero. E você acha que o Atlético Mineiro, você acha que o Atlético Mineiro venderia Atlético o Otero pro São Paulo? Não, peraí. Uma coisa, outra coisa. O que você disse é o jogador que mais se assemelha ao Hernanes no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro. Mas enfim, é o que eu falo, cara. O São Paulo hoje, por mais limitação que tenha, eu acho que não pode ter dificuldade contra esses times do interior. Deixa eu falar uma coisa. O Mota, que é uma pessoa que eu amo de coração, eu tenho um. Você trouxe essa ração pra quem? Pro Mota. Isso! O Mota pode ser, pra muita gente, é uma mula, um jumento, uma besta falante. Mas ele tá contra o Dorival desde o começo. Não tá meia hora. Essa é a telecena, meia hora de meia e meia hora. E olha, entra o Marcão pra falar. Não, mas na moral, olha, eu acho que você não pode chegar no começo do ano, no dia 1 de janeiro, e falar porque assim, ó, o Dorival é fraco. Eu não dei uma oportunidade pro cara mostrar o serviço dele. Agora, a partir do momento. São Paulo começa, por exemplo, no começo do ano. Eu criticava muito o condicionamento físico do São Paulo. Falava, São Paulo não tá reagindo no campeonato, não tá conseguindo jogar em função do condicionamento físico. A partir do momento que você conseguir se condicionar melhor, esses jogos contra time do interior, tecnicamente o São Paulo é superior, então não vai ter dificuldade. Depois vieram as contratações que o São Paulo fez. Eu acreditei a falta do entrosamento justamente esses jogadores que acabaram de chegar. Eu falei, Nenê chegou agora... Trellis chegou agora, Diego Souza chegou agora. Nota! 10! Valdívia chegou agora. Então, eu não posso acreditar. Logo de cara, eu tava falando, pô... Você acredita, Kevinho? Fala aí. Diga. Tem preparo físico. O que aconteceu? Eu vi umas fotos agora do senhor Mano Nutella, né? Ele tá bem fraquinho mesmo, né? Tá me lembrando do Cazuza. Aconteceu alguma coisa? Ele parou o treinamento dele... Eu tô machucado, pô. Tá gastando. Pô, mano, nós tava achando que vocês tomou um sequestro aí, mano. Ficou só no pão e água aí, mano. Tá ruim. Dá não, tá com o cotovelo bichado, mano. Deve tá ô, Marcão, hoje não dá pra brincar de braço de ferro com teu irmão, né? Você arranca o braço dele fora. Não, o meu não quebra mais também, só entorta, se for o caso. É verdade, tem o Mas... Peraí, água não é força não, viu, velho? Siga lá a pelota, assim, seu Bento. Bento, a árvore, teoricamente, ou a planta mais resistente da selva seria o cacto. E não olha só, velho, que zoada no Marcão, velho. E vamos esperar que o Jusilei volte, né, Marcão? Pra quinta-feira, né? Provavelmente o Jusilei tá de volta. Acho que não, hein? Não, eu não sei se o Reinaldo também não joga, hein? Porque a lesão dele não joga. Não foi tão grave, hein? Infelizmente, anota aí. Se o São Paulo conseguir sair com um empate do próximo jogo, é pra comemorar. Comemorando empate, hein? Que faz? É nóis. Aqui é Verdão, filho. Posso falar, ô Sombra? Realmente, mano, eu vou fazer o quê? Empate? A culpa não é minha. A culpa é de quem faz o São Paulo, não sou eu. A culpa é do Cabral. Mas legal agora, programa. Sombra, agora é a hora do São Paulo que vem de duas vitórias, tentar ir pra cima do Palmeiras. E a terceira, velho. Vamos sorrir e cantar. Sombra, clássico é diferente. Sombra, o São Paulo, como se fosse uma partida de pôquer. O São Paulo tá com pouca ficha no pano. Agora é a hora do all-in, velho. Porque se o São Paulo ganha do Palmeiras, ganha moral. Moral o São Paulo joga pra empatar, o São Paulo permanece mais uma vez, mais um clássico sem vencer. Deixa eu falar o São Paulo não tem muito mais a perder. O São Paulo agora tem que ir pra cima do oponente, independente de quem seja, pra tentar vencer. E numa dessas, o São Paulo vencendo do Palmeiras, pode acontecer com o São Paulo, talvez o que aconteceu com o Corinthians ano passado. Há 8 anos. Você tá de brincadeira. Eu ouço o seguinte: não, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Agora é a hora. Há 8 anos que o São Paulo só toma pau dos rivais. Gente, não tem como fazer o São Paulo inventar futebol que ele não tem. Como que vai fazer? Esse negócio assim, tipo assim, na quinta-feira, não é porque são dois times grandes. É porque é futebol, cara. Porque o São Paulo tem futebol de time pequeno. O São Paulo tem futebol de time ruim, de time pequeno. É péssimo o futebol do São Paulo Futebol Clube, é péssimo. Só que eu falo coisas no ar que o torcedor às vezes pode ficar com raiva. Mas eu não tenho culpa, não fui eu que levei o São Paulo pra essa porcaria que ele é hoje. Verdade. Você entendeu? Verdade. Então, a bem da verdade, o São Paulo só apanha quando joga fora de casa de todos os seus rivais. Não é só do Palmeiras, é do Corinthians, é do Santos. O São Paulo, ele, o retrospecto de clássicos é horroroso. Com base em que eu posso achar que agora a história pode mudar? Baseado em quê? Em misticismo? No milagre. Milagre! Desculpa, acredito em milagres, mas não para futebol. É uma porcaria, é uma porcaria. Vou fazer o quê? Ah, o Curica não ganhou do Chelsea lá, mano? Foi quase um milagre isso aí. Corinthians ou Bambi? Passamos babão. Inclusive, foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Isso, levanta a bola. Ah, olha, fala, Ale. Fica não, levantando a bola. O Marcão não vai chamar o Curica de Curica, não. Tá? Na minha frente, quem? Quem? Curica? Curica de Curica. É. Olha, a bateria do São Paulo tá arriada, meu amigo. Ai, ai, ai. A bateria tá arriada, fala com o Vieira. Aí fala com o Vieira. Onde que eu vou achar a bateria pro Tricolor, Vieira? Ah, agora eu vou dar uma dica top pro São Paulo e pra você que tá ouvindo a gente, cara. É. Eu vou falar das baterias zero quilômetro. É. Uma distribuidora de baterias especializada, onde você só encontra as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria pra carro? Tem. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Também tem. Tem até pra no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde estiver, boa, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo, RG. Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Aí sim. Liga lá e agenda uma visita para você. Anota aí o telefone. Diga. 3197-0266. Devagar. Repita. 3197-0266. Sei. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro, Sombra. É isso aí. Boa. E eu quero mandar um abraço hoje. Pra quem? Vamos ver. Eu vou mandar um abraço pro Bruno, que tá ouvindo a gente. O Brunão, São Paulino, fanático. Boa. Pro Júlio, que também é São Paulino fanático. Pai dele. Pro Jorge, que é santista. Jorge. E pro Raulzinho do Espírito Santo, que tá ouvindo a gente, falando o seguinte... O São Paulo não pode perder e nem empatar do Palmeiras. Ai. Se não ganhar, cai Dorival. E chupa Marcão. E o Júlio, ô Sombra, Júlio da bateria zero quilômetro das lojas. Vão derrubar o bateria cara, zero quilômetro. Ele que é fã do Edmar, ele fica bravo quando você fala mal do Edmar. Não, tá não, ele não é fã do Edmar, né? Eu tenho ele fã. Não, ele não é fã do Edmar. O Edmar não tem fã, desculpa. Só a mulher dele, a mãe. E o Bruno, que acha que o Sidão tem que ser titular e não o Jean. Agora vamos falar de obra. Dodô, você, por exemplo, já fez muita obra na sua casa? Putz, eu tô fazendo uma agora, velho. Então, seja qual for o tamanho do problema, Domênico, com a Manco não tem complicação, porque só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! Diga, Vieira. Não, é que atrás de você tá passando o cara mais bonito com a camisa mais bonita do Brasil. Pensando que é coisa importante. Meu Deus do céu. Mais pra mandado continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá. Vamos, chama aí, Bento. Santos, agora. Santos. Agora quero ver. Santos. Xiii! Time de quem, seu Bento? Vanderlei! Que não teve culpa ontem, Vanderlei. É, zero. Eu não achei que golaço do Yaya René. Ah, nossa. Como, como, como? Yaya René. Que golaço do Yaya René. Nossa. Yaya, oh, Yaya, minha preta não sabe o que eu sei. Chupa, Domênico. Então, senhores. Nossa! Olha o Benedetti soltando as asinhas, hein, pro Domênico. Só pra falar essa última porcaria. Que vocês mais uma vez, né? Jacan da, o Jacan do Ipiranga aí deitando em você. Fala, seu Bento. Mas é isso aí, gente. Deitar com essa, essa porcaria esse jogo aí. Molecada. Nossa, trouxa. É isso, velho. Opa, seu Bento. Ele fala, vai ter que ir pra quem cima. É? Tô que deitou com essa música, com essa porcaria aí. Qual música, Domingo? Vocês cantaram essa porcaria aí. Jaiá, oi, Jaiá, minha preta não sabe. Vocês o estão que bem, música, né? Jacan do Ipiranga foi sensacional, velho. E ainda quer falar do Pablo Vittar, os caras. Vai, seu Bento. Mas vamos lá. Ele vai falar. Depois um a um ontem, mais uma vez, um moleque entrou, fez um gol, né? E temos que falar aqui do, né? É, pode falar, não é, segura não. Pênalti, né? Muito pênalti. Pênalti que o tá de brincadeira, saído, né, com a vitória ontem, mas foi um jogão, Foi um bom jogo, hein? Foi um bom jogo. Bom. A luz, nem a luz bom apagando lá, aliás, rodou o cara lá, tá afastado, o cara que cuida do Paquembu, porque não tá. Toda hora. Todo jogo, todo cara, jogo, porra, e ontem foi 49 minutos, sim, Faustão sim tava... Pistola, imagina, cara. Você imagina, Faustão, imagina a Globo, cara. Você imagina a Globo ontem, velho. E é isso, Deus aí, Deus então amado, velho. É, vamos falar. Fez falta o Gabigol. Gabigol. Pode falar, falta, chefe. Cara, depois ontem, eu complemento. Ontem eu tava lá no Paca. Lindo, lindo Pacaembu, 37 mil pessoas, fez uma festa belo bacana, público, hein? Foi lindo. Pô, não sabia que tinha 37 mil santistas vivos, cara. Ah, não! Pessoal, provocar. Eu quero ver agora. Ah, mas o Benedetti é um trouxa, mano, tudo bem. Agora o RG, não. Vou falar uma coisa, mano, fica em silêncio aí, por favor, por enquanto, que eu vou falar do Santos agora. Nossa! Não, mas vocês estavam falando da torcida do Santos. Se você não puder falar, levanta e vou embora. Não, não vai dar dessa aí, não. Levanta e vou embora, ué. Qual que é a minha função aqui? É conversar com vocês ou não? Calma, mano, vai ficar você pior, fugiu, mano. Tá. Falar do juiz vai ficar pior. É, calma. Vai ficar pior ainda, a gente vai chegar, mano, no momento aí que você vai ter que o falar. O que me chamou a atenção é que com o chefe Benedetti no Pacaembu, ainda coube mais 37 mil. Isso é verdade. Mas é que eu não subi, eu fiquei na grade. Ah, tá. Entendeu? Fez comida, a grade com 37 mil. É que acontece o seguinte, eles tiraram a ambulância deitada que fica atrás do gol e botaram uma cadeira pro Benedetti ficar sentado eu atrás. Eu vi antes de começar o jogo, os caras fazendo o contorno do meio campo com ele de base. Viu? Ah, juiz. Ô, chefe, RG. Fica na sua aí. Mas a somatória, tarde, a somatória de todos os jogos da Vila não chegou ainda ao que deu nesse jogo ontem. É, na Vila não tá dando mesmo. Jogo grande tem que trazer pro Pacaembu mesmo, tá provado. Então, o jogo foi legal ontem. O Jair começou melhor a escalação, tirando o Renato e colocando o Cittadini, que não é minha preferência, mas melhor que o Renato ele foi. Por mim, eu colocava o Matheus Jesus, mas não sei o que tá acontecendo pra esse cara não jogar. É, só que ainda ele tá errado, na minha visão, de meter o Copete e o Vecchio, né? Talvez uma das opções pudesse trazer o Vecchio para segundo volante e colocar o Vitor Bueno de meia. E na ponta tem que colocar uma molecada, cara. Ontem ficou provado que o Santos faz bem jogar com a molecada. Não adianta querer colocar o pessoal que já é mais velho, porque... Vecchio, claro, tem que ir com calma, não adianta querer cobrar. O cara não é um novo Neymar, mas tem que dar campo pra esses moleques jogarem. E o Santos jogou muito bem, tomou aquele gol do chute desviado pelo René Júnior, bateu na cabeça do Cittadini. Mas o Santos tava bem, tava pressionando, o jogo tava bem igual no primeiro tempo. Depois que o Corinthians fez o gol, o Santos foi pra cima, só que não tinha articulação no meio campo. Então foi cruzamento, foi só cruzamento. Se pegar os números aí, sei lá, tem 37 cruzamentos, é um absurdo. E só voltou... E que é a sessão patrocinada pela Corona agora? Corona, não é o chuveiro? Você viu? Era Muricy Ball ontem, nossa, cara. Dá o raiva. E outro, Balbuena e Henrique na zaga, cara. Ducha. Não tem chance de dar muito certo. E aí, depois que acabou a luz, e aí o Santos voltou muito bem, o Arthur já no primeiro lance que voltou já fez aquela deitada lá em cima do Fagner, né, da Tammy Gretchen. E o Santos deu uma pressão, um calor, o Corinthians ainda teve chance de fazer gol com o Rodriguinho, que o Vanderlei salvou, depois com o Jadson, que o Daniel Guedes tirou em cima da linha, mas o Santos estava num aperto e começou a jogar muito bem quando o Vitor Bueno entrou no lugar do Vecchio, que aí parou de cruzar, começou a articular o meio de campo, ele que enfiou a bola pro Jean Mota por trás da zaga pra ele cruzar na hora do gol do Diogo Vitor. Então, Eu acho que o Santos faz bem jogar com a molecada. O Jair tem que tirar a panela de Renato. Renato, eu já falei não semana dá, passada, né, e repito, eu sou muito fã e muito agradecido, mas hoje ele não pode chegou mais jogar hora, no Santos. Né? É, não pareceu agradecido, né? Sou muito agradecido ao Renato. Bem grata, sou muito agradecido. É. Só que hoje ele não pode jogar, principalmente nesses jogos. Aquele da altitude lá foi indesculpável. O que você tem contra as pessoas de mais idade? Nada. Querendo dizer, inclusive, do RG? Nada, eu tenho várias coisas a favor, inclusive cadeira de roda, tem um monte de coisa. Nossa! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Isso. Não pro RG, mesmo time. Agora são do mesmo time, gente. Não foi pro RG esse recado, tá, Lê? Fica RG na sua. Não aceita nossa, nada eu já, dele. Eu já vivi líquido. Um ambiente assim, é terrível. Café, quando ele trouxer café, RG, não aceita. E agora eu vou falar uma coisa, RG, você vai comentar, mas se não fosse roubado, tinha alguma coisa estranha, né? Aquele pênalti que o cara não deu. Foi a coisa mais absurda que eu já vi num estádio de futebol. Aquele impedimento triplo quando foi o gol do André, você falou isso daí na Vila Belmiro? Você lembra desse lance? Não, você não falou nada. Você não falou nada. Santista nenhum fala disso. Ah, aquele impedimento triplo eu não vi nenhum Santista falar. Mas peraí, mas roubado não pode falar? Ah, tá. Mas você tá justificando um erro com outro erro. Eu tô falando do jogo de ontem. Tá sim. É porque muitas vezes dá a impressão que só favorece o Corinthians. Erro de arbitragem acontece em todos os jogos. Foi pênalti ou não foi, mano, ontem? Foi. Então tá bom, acabou. É isso que eu tô falando. No frigir dos ovos. No frigir dos ovos. Não foi pênalti. Foi pênalti. Foi um absurdo. Não, foi pênalti. Inclusive, o juiz estava na frente do lance. Não, mas o Benedetti, aquele lance lá, o árbitro, ele tá mal colocado. Não, mas ele é muito feliz fácil na colocação de dar aquele, dele. Mas é muito fácil de dar. Mas o Benedetti, ele viu a falta, ele não viu onde foi a falta, mas que ele viu a falta, ele viu. Uma semana atrás, aqui, a gente defendeu que se tiver influência da TV, tem que ser pra todo mundo. Contra o Palmeiras, esperou-se um minuto pro cara voltar e dar o pênalti. Ontem não teve nenhum anjinho pra soprar pro cara. Ô Benedetti, novamente você tá tentando. Novamente você tá tentando aí fazer algum tipo de interpretação em cima de suposições. Eu vou me basear em versões oficiais, tá sim. Eu vou me basear em versões oficiais. A versão oficial do Klaus pra marcação do pênalti em cima do René Júnior foi que ele viu a cicatriz na perna do atleta no término da jogada. A regra possibilita isso, né, ele fazer isso. Não, mas Domênico, eu tenho que me pautar. Do árbitro é gente, pera, deixa eu terminar, gente. Eu tenho que me pautar na versão oficial do cara. Eu não tô me baseando em interpretações. Você pode ter a sua, Benedetti, a dele, mas eu tô me pautando na versão oficial do árbitro. Ontem, no lance lá do juiz lá do Luiz Flávio de Oliveira, você falou, ninguém soprou pra ele. Pro Klaus, até que se prove o contrário, a menos que vocês tenham a prova disso, não a gente não pode falar que sopraram pra ele. Ele tá falando que ele foi na convicção dele depois de ter visto o rasgo na perna do jogador. Eu não posso aqui, a menos que eu tenha uma prova, de falar que houve interferência externa. A gente supõe isso? Supõe. Mas a gente não pode afirmar com 100% de convicção, a menos que a gente tenha uma prova disso. Mano, não sabe, mano. Concordo, mas peraí, mano. Concordo, eu tô supondo. Não dá pra afirmar, porque isso não vai ter como afirmar. Não tem como provar. Não existe, e ninguém vai ter coragem sabe, né, mano? De afirmar, porque se afirmar, cai a casa. Claro. Mas que, gente, desculpa, hein? Para, hein, mano. O cara falou que viu, quer dizer que o cara vê o rasgo na perna, ele marca o que ele quiser agora. Mas, ô Domênico, a alegação dele, a alegação dele naquele momento lá foi o seguinte. Desculpa, eu entendo o que você tá falando, mas é muita ingenuidade, desculpa. Mas, ô Domênico, a questão não é ingenuidade. Essa cara machucou antes e o juiz não viu. A questão não é ingenuidade. O juiz, ele falou o seguinte, peraí, vocês ouviram a declaração do cara? Vocês ouviram a declaração do cara? A gente ouviu, mano, a gente ouviu. O que ele diz é o seguinte, ele fala, na hora que acontece o choque, eu não tenho a convicção de pênalti, então eu não marquei. Então não pode marcar, a regra, pera, calma, Domênico, calma. A regra diz que, a regra não, a lei diz que, em dúvida, pro réu, velho. Em dúvida, pro réu. Não, mas não tem isso. Mas que isso acontece no direito. Domênico, gente, é uma explicação pertinente. Não tá na regra do futebol. Tá, Domênico, isso daí não é só a regra do futebol. Qual o parágrafo? Deixa eu terminar, Domênico, deixa eu terminar, depois você fala. O negócio é o seguinte, Domênico, isso é questão de justiça, não só no futebol, mas na própria justiça em si. Se você acusa alguém, tá certo? Quando é dúbio o negócio, você tem que sempre favorecer o réu, a menos que você tenha 100% de convicção do fato. Naquele lance específico, o juiz alega que, na hora do choque, ele não tem a convicção do pênalti. Ou seja, na dúvida, continua a jogada, o lance é do Palmeiras. Continua a jogada, bate-rebate, o Henrique depois finaliza pra fora. Ele volta na jogada e vê o René Júnior no chão e ele vê um rasgo. Ali ele detecta, e vocês podem concordar ou discordar se foi bem marcado ou não foi bem marcado, mas foi pênalti. Mesmo ele tendo demorado pra marcar, foi pênalti. Foi pênalti. Ele volta ali, vê o rasgo na perna do atleta, e aí ele vai lá e marca. E ontem também foi pênalti. Mas eu também acho que foi, Benedetti, mas ali tinha uma prova cabal, que era a marca da cicatriz ali na perna do René Júnior, que foi uma falta escandalosa que ele não tinha visto. No lance do Balbuena ontem, apesar dele ter errado na marcação ali, ele viu a falta, diferente do Klaus, que não tinha marcado falta. Ele viu a falta e falou assim, foi muito fora da área. Ele falou, foi muito fora da área. Então, o que foi um grave erro dele, porque ele tava mal colocado. Por isso que eu tô falando, pra mim não foi erro. O lance, Domênico, que eu digo aqui, na dúvida, pro réu, isso daí não acontece só no futebol, isso daí é questão de justiça. Não, isso daí é questão de justiça quando tem crime, essas coisas. Não, em qualquer setor, no futebol é a mesma coisa. Eu entendo o que você vai falar, eu entendo. Não adianta. No futebol, na regra, não tem isso na regra. Gente, não tem na regra isso. Futebol é futebol. Né? Justiça criminal é outra coisa. É diferente. Inclusive, da outra. Na justiça criminal, se você, por exemplo, cometeu um crime, mas as provas contra você foram obtidas de maneira ilegal, não vale. Você não, exatamente. Elas não são válidas. Exatamente. Né? Se for uma escuta ilegal, por exemplo, você pode ter falado exatamente. Que foi um assassino, não. Aí valeu. Eu entrei na casa do cara e peguei a arma do crime dentro da casa. Mas você tinha um mandado pra entrar na casa do cara? Não, não tinha. Então já morreu aí. Morreu aí. Aí é morreu, já não pode ser utilizado. Bom, o que eu quero. Eu só queria dizer o seguinte. Gente. Existe uma grande confusão aí. É lógico que isso aí, a gente vai ficar aqui reverberando. Errou ontem. O do sábado passado, no fim das contas, foi pênalti? Foi. Mas as alegações de que, porque eu vi sangue. Você tem sangue em tanta jogada que não foi falta. Às vezes, simples encontrões. E ali, né, não sei, o cara olhou lá pro quarto árbitro, ele deu uma olhada e depois é que ele foi marcar. Bom... gente, enquanto não se uniformizar direito essa questão, não vai dar certo. A International Board, no sábado, ela agora realmente deu aval para a utilização do VAR. Do VAR. Vai ter uma reunião para ver se vai já usar na Copa do Mundo. Exatamente. Tem uma reunião para ver se VAR usar. Vai usar. Então, eu acredito que agora então o VAR passa a fazer parte... Do espetáculo futebol. Tomara. Do todo do futebol. Então, pelo que entendo aí, não sei se para jogos só de primeira divisão, mas o VAR, então, ele passa a ser tão importante quanto a rede do gol, quanto a bandeirinha de escanteio. Exatamente. Né? Então, ele passa a fazer parte do conjunto. Agora, como que vai ser utilizado esse VAR? É muito importante isso aí. Tem que ter critérios. Sim, tem que definir as regras. Tem que ter critérios isso aí. Porque... Senão não adianta. Tem que definir para que ele pode ser acionado, para que não pode. Eu acho que. Agora, é um lance muito subjetivo, nós não, vamos, não tem porquê. Faz parte do programa o debate, mas não vamos ficar uma hora debatendo aqui a questão do Palmeiras e Corinthians e do Santos e Corinthians. Não. Ninguém vai chegar a uma conclusão. Complemente. Não, foi pênalti e o juiz, para mim, não errou. Ele não quis marcar o pênalti, não teve coragem de marcar o pênalti, essa é a minha opinião. E em relação, em relação ao que o Romero comentou, só para falar, cara. Eu acho que o Romero é muito pequeno pra reverberar o que o cara falou, né? Que ele é um horroroso, não sabe jogar bola. Então, o que ele falou... Vai, aceita o golpe, não, horroroso eu sou sendo bonzinho, ele é pior que horroroso. Ele não serve pra... Ele foi extremamente infeliz. Ele é um imbecil, né? Pra ser bem sincero, ele é um imbecil. Ele foi extremamente infeliz, você tem que falar, tem que ir pra cima desse trouxa aí. Ele é um imbecil. Esse tem que ir pra cima. E não falar isso, ele é bobo catsu. Foi extremamente infeliz. Você. É isso que tem que falar. Um jogador de futebol não pode chegar e falar bobagens aí, não. Aí eu vou ter que defender o Romero. Opa. Porque você falou um jogador de futebol. Não é o caso do Romero. Porque qualquer jogador de futebol sabe que o Santos é o time de Pelé. Que o melhor jogador do Brasil na atualidade, terceiro melhor do mundo, saiu do Santos. Mas é que ele é do videogame. Então ele não vai saber nunca. Mais uma vez o seu Alexandre Oliveira sem deixa ele. E outra, time pequeno tem torcida pequena, não é o caso do Santos também. O time do Santos, quando tiver todo mundo, vai ter pelos lados, vai ter Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique e o Gabigol, vendado com o pé ruim, são melhor que o Romero. Ele tem que ter respeito pela história do futebol. Porque o Santos é uma das maiores equipes do mundo. Mas o que é engraçado é que eu não vejo vocês criticando aí o chute que deram no Romero quando ele deu um carrinho na frente do banco do Santos. Não pegou em ninguém. Você não entra nessa discussão. Que foi a coisa mais ridícula do mundo, aquela cena que ele fez ali. A gente não pode confundir uma falta de jogo dada ou não dada com uma declaração que ele deu, né? Mas ele tava nervoso. Que nervoso, meu. O chefe, ele tava na saída do chefe, ele tá contemporizando demais, o RG. Eu vou fazer uma defesa aqui no pro Santos. O RG não falou nada. Com relação da experiência vai fechar. Só pra eu dar uma pedrada nesse idiota desse Romero aí. Esse cara, Vieira, ele não tem noção, não tem dimensão do que é grandeza. Porque assim, ele saiu de um país que é praticamente uma aldeia indígena onde ele morava. Não, mas é verdade. É mesmo. Onde eles movimentam a economia lá através de tráfico de drogas, através de contrabando de arma, produtos ilegais. Então, o cara diz pra falar que é pequeno. Aí, por exemplo, vamos falar da seleção paraguaia. O que você lembra de seleção paraguaia? O que é a seleção paraguaia? Pra mim, a seleção paraguaia, eu lembro da Larissa Riquelme, então, olha lá. Uma tetuda que ficava no campo lá com o celular preso nos peitos. Isso aí. Agora levanta a mão quem já jogou com o Paraguai no FIFA. Ninguém. Então, o Romero, ele é um cara que ele tem a essência pequena. Ele vem de um país pequeno, de uma seleção medíocre e com futebol medíocre. Quer falar o quê de grandeza? Boa. Ele é horroroso. Nossa, cara. Eu acho que o futebol tá ficando muito chato, cara. O futebol tá ficando muito chato. Não dá pra você defender isso aí, não. Desculpa, mano. Não dá. A questão não é defender, ô Benedete. Ô Benedete, calma, deixa eu terminar, gente. Cacete, vocês estão chatos, hein, meu? Porra. A gente é mesmo. Deixa eu terminar, depois vocês discordam. Calma, mano. Não, não é, cara, porque eu não consigo falar tudo. Deixa eu terminar, depois vocês podem discordar, podem ficar à vontade, não tem problema nenhum. Eu só acho que o futebol tá ficando chato, Sombra, porque qualquer coisa que aconteça hoje é motivo pra praticamente uma guerra. Que o Romero, ele foi infeliz na declaração dele? Foi. Mas eu acho que vocês estão levando isso pra um lado que não é bacana. Da mesma forma que o Felipe Melo, aquela vez, quando ele falou, o Corinthians, ele jogou como um time pequeno, pronto, o mundo caiu. Aquela vez que o Maicon fez o gol lá e imitou uma galinha, e depois também todo mundo, nossa, agora o mundo caiu. Cara, o futebol, ele tem isso, principalmente em clássicos. Na década de 90, década de 80, isso vai acontecer com frequência. O Romero, ele falou isso daí, é claro que ele sabe que o Santos é grande, mas ele falou isso daí em tom provocativo, porque ele deu um carrinho também que foi desnecessário na frente do banco do Santos ali, pra tentar, inclusive, fazer uma catimba, porque ele sabe que aconteceria alguma coisa. E tanto que na hora que tocam a sola da chuteira nele, que também não era pra fazer o que ele fez, de jogar e cair pra dentro do campo, etc. Ele rola, principalmente pra dentro do campo. Ele rola pra parar o jogo. Que é pra parar o jogo, porque ele tava tomando um sufoco. Então tudo isso faz parte da estratégia e tudo isso faz parte de um negócio chamado clássico. Hoje em dia, cara, do jeito que o futebol tá chato, daqui a pouco o cara vai fazer um gol e vai ter que pedir desculpa. Não. O que o meu irmão falou aí, ai, nossa, é um país que ele sai de um país que tem como principal fonte tráfico de drogas e contrabando. Mas, gente, vocês estão levando isso para um lado totalmente pejorativo. Vamos levar isso pelo lado do esporte, da brincadeira, da tiração de sarro. Então, vamos falar da seleção paraguaia. O que a gente faz aqui, você pode zoar. O que a gente faz aqui, inclusive, agora você está sendo o oposto do que é o espírito do programa, é tirar sarro e tirar barato. Não, eu sei. Mas peraí, olha. Aconteceu um clássico. Quando tem clássico, as emoções afloram. É claro, é normal. Nos anos 80, quando as emoções afloravam, elas não repercutiam da mesma maneira. Tinha rede social. Então, a gente tem que entender também... Mas o mundo tá chato, cara. Não, o mundo tá chato e pra muita coisa, mano, não só pra reclamação. Sim. Mas se fosse o contrário, Sombra, então, o que acontece é o seguinte. Se alguém acabei de citar o exemplo do Felipe Melo, Domênico, que na época eu não falei nada. Mas, assim, mano, como o Michael, quando imitou a galinha, eu só falei que ele foi bunda mole. Mas, mano, ele falou que jogou como time pequeno. Mas jogar como jogar time pequeno é muito diferente. Chamar o time pequeno é diferente. É muito não, mas, diferente. Ô, Domênico, repercutiu negativamente da mesma forma, porque diferente. As pessoas começaram a dar a conotação de que ele tinha falado isso, que o Corinthians era um time pequeno, e não foi. Mano, as coisas são como elas são. A gente não tem aqui, como falar, tem um monte de guerra, cada vez mais guerra, etc e tal. Ah, o mundo tá pior. Mas a gente não tem culpa do mundo estar pior. Isso é um fato e a gente tem que entender como conviver com esses fatos. O Romero falou isso, ele pegou muito no coração do torcedor santista. Né? E o futebol envolve essa emoção, envolve essa paixão. Olha, falam que no Brasil o futebol tá chato. O Bufarini foi pro Boca Juniors. Uhum. Sim. Ele deu uma declaração que ele não pode sair na rua. Ele não pode sair na rua em Buenos Aires, porque ele tem uma profunda revolta do torcedor do São Lorenzo. Os caras não aceitaram ele no Boca. Não aceitaram essa história dele jogar no Boca Juniors. Isso é um absurdo. Então, o futebol está chato. O que acontece é que a sociedade está mais violenta. E a rede social veio para arrebentar, sociais ajudaram a amplificar essa questão da raiva e do ódio. Ficou tudo maior. Então... Exatamente. Aqui a gente faz as nossas brincadeiras, mas eu jamais, olha, com todas as brincadeiras do mundo, uma coisa eu jamais cheguei aqui no ar e chamei, por exemplo, o Palmeiras e o Corinthians e o Santos de time pequeno. É. Nunca. Nunca posso usar um adjetivo que coloque o outro time numa situação... depreciativa, de... né? A gente faz as nossas brincadeiras aqui, né? Então é o time dos velhos, vocês falam que o São Paulo é o time dos Bambi. E acho que aí já tá num limite ao extremo. Aí, ó, chegar não podemos falar que passar jogou, disso aí. Jogou chamar como de time pequeno, todo mundo aqui já fez, claro. É super normal. E acho que o São Paulo, super por normal. Exemplo, contra o Palmeiras, tem que jogar aquele esqueminha de time pequeno mesmo. Assim como a gente já falou que o Santos já jogou como time pequeno e é então, normal. Então, mano, o futebol, ele está chato, não. A sociedade como um todo, ela está muito pior. A violência. Não, eu mencionei o futebol, Sombra, porque é o assunto principal do nosso programa, mas eu concordo contigo. Mas o futebol, ele é um reflexo da sociedade como um todo. Concordo também. Agora, o Romero, ele foi infeliz. Se o Corinthians... Mas eu não tô defendendo aqui o Romero, viu, Sombra? Pra não passar a impressão que eu tô defendendo o Romero, eu não tô. Eu também acho, eu concordo com vocês que ele foi infeliz. E ele sabe que o Santos não é pequeno. Ele falou em tom provocativo. É porque ele foi atingido ali, ele tava putinho. O Romero também é chiliquento. Agora, dentro de campo chiliquento. É aquela coisa... Toda ação gera uma reação. Ele falou algo que desagradou demais o torcedor, tá certo? Desagradou demais. Ele vai sofrer as consequências dele de alguma maneira, seja através de xingamentos nas mídias sociais, seja às vezes você tá passando na rua, vai passear no shopping, olá, que é time pequeno? Vai repercutir do mesmo jeito. E as coisas repercutem. A gente tem que aprender que a gente sofre de acordo com aquilo que a gente faz. Sim, responsável pelos ação atos, e reação. Né? A gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Então, sim. Assim... Uma coisa é fazer brincadeira. Agora, a peça, o ator principal ali da peça tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Ele pode ter querido fazer uma provocação, etc e tal, mas tem que ver que do outro lado, chamar o Santos de time pequeno... Não dá, né? Pegou muito... Pega muito mal. Pegou muito. Como poderia falar outras coisas tão escabrosas também, que poderiam pegar muito mal? A gente tem sempre que tomar muito cuidado. Uma coisa é fazer a gozação, fazer a brincadeira. Meu time é melhor que o seu. Ih, teu time tá se apequenando. Olha, veja bem onde fala que não. Ah, o time tá se apequenando, não sei o que lá. Você entendeu? Existe todo um contexto. Existe todo um contexto onde você faz a brincadeira. Principalmente num programa como o nosso, que é um programa de brincadeira, que evoca a provocação e a brincadeira. Agora, ele é uma peça envolvida dentro do teatro ali, eu né? Ele é um ator no palco. É, e falando pro público, vocês são pequenos, você entendeu? É complicado. Acho que pegou mal, o que mais se diz aqui no Estádio 97... Sempre que surge uma polêmica com relação a isso, é o seguinte: o torcedor ele pode dizer o que ele quiser, sim, mas o jogador e o dirigente tem que tomar cuidado com o que diz. Sim, é boa. Ou eu tô mentindo? É verdade. Não, é isso aí. É sempre o que a gente diz aqui, não é isso? E agora tem o seguinte: com relação a Romero, foi o que eu manifestei nas redes sociais. Né? Eu acho o seguinte, e isso é fato. Isso é meio roquinho, isso, né? Isso é fato, é verdade. É que gritou, eu gritei, né? Muito ontem na hora do gol. Jura? Sim. Por isso que você tá louco? É, torcedor, eu gritei muito. Não sei. Eu não fico fazendo gritaria na minha casa. Eu acho. Aí eu grito. Eu tenho um imenso... Eu não tenho dúvida. Eu tenho um imenso respeito por essa rivalidade de Santos e Corinthians. Isso faz parte da minha história como torcedor. Isso faz parte da minha história desde quando eu ia a pé lá da Rua dos Franceses até o Pacaembu para assistir esse jogo. Então, tá dentro de mim Santos e Corinthians, não tem jeito. E é o seguinte, cara, o Romero ele é muito pequeno e ele não representa, ele não está nem à altura do tamanho do Corinthians, para começar. Não mesmo, nem sabe começar. O que está fazendo ali. Para ser jogador do Corinthians, começar. Tamanho e também não está à altura desse clássico. E não pode, com o que ele falou, ser colocar esse jogo em segundo plano e a repercussão ser em cima do que ele falou. Então, esquece o que o Romero... É isso, esquece, não tem nada a ver. Tem que falar do jogo. Foi legal pra caramba. Tem que falar do jogo que foi jogão, bom. Um jogão, né, RG? Tem que falar jogaço. Tem que falar do jogo em que o Santos tinha uma prova de fogo, porque o Corinthians é chato pra caramba, é um time chato. Ainda mais que saiu na frente. Porra, hein? É um time chato, cara. E esse time saindo na frente, ele é chato ao quadrado. Ele é mais chato ainda. Agora, RG, aquilo que a gente tava falando fora do ar, com a pausa dos refletores, com a queda de energia, o Santos voltou outro naqueles minutos finais. É, mas eu não tava bem. Mas chegou, veio com tudo, né? Não tem pausa. As substituições, elas vieram. O Santos sabia que no segundo tempo não tinha jeito, ele ia ter que jogar tudo ou nada, Não, né, é o tudo ou nada, não tinha jeito para ele. Tava 1-0 pro Corinthians e o Corinthians gostando do jogo. Quer dizer, então não tem jeito. Agora, o que fica evidente é que o Jair aos poucos está tentando encontrar um time, está mexendo, tá certo, isso né? É bom, né? Agora, e a gente vai lamentando por não ter um meio-campo ainda, cara. Sim. A gente está sofrendo com essa falta. No primeiro tempo dava desgosto. Lógico, a gente está sofrendo, porque a gente vê que o time quer jogar bola, mas alguma coisa está desencontrada ali. O Citadini ainda parece que o Citadini ele é igual, né? Ele é igual o Zidane, ele é igual o Hã? Igual o Zidane? É isso que ele está falando. Desculpa, não é igual, ele parece, né? Mas ele só parece. Né? Parece fisicamente? É, ele é fisicamente parecido, é isso? Ele é só, branco dos olhos. Ele só parece. Aí de vez em quando ele entra em campo, parece que é o Ganso. Aí só parece. Quer dizer, sabe, não dá, cara. Citadini ainda não dá. Não é minha preferência. E Citadini ao lado do Vecchio, aí a. Não, é. Perde mais, Vecchio. Fica realmente um meio de campo ruim pra caramba. É igual o São Paulo lá, RG. O Jair Ventura faça o quê? Os caras são ruins? Difícil, cara. Não, mas tem opção. Então, esse que é o problema, ele tem que começar a mexer. Tem opção. Agora, eu acredito que no próximo jogo, o Vitor Bueno já deve voltar. Entrou muito bem como titular. Já mostrou que tá legal, tá inteiro. E aí, qualquer coisa, puxa o Vecchio pra segundo volante. Tá inteiro. Então eu acho que isso foi o bom do jogo, foi ver que o time do Santos tem uma esperança. Sim, e tem uma molecada que vai ficar de fora quando o Bruno Henrique voltar, quando o Gabigol estiver jogando, mas que pode dar uma cara nova quando entrar. Agora, críticas ao Vanderlei, eu acho que foram sacanagem. Vanderlei! Aí é sacanagem, ele, né? Ele não merece. Tem muito mas bracinho de jacaré, hein, RG? Eu acho que ele recolheu o braço, hein? Recolheu o braço. Ele se posiciona. Não, ele se posiciona pra receber a bola de uma maneira. Desvia, né, e a bola pega na orelha do Citadini e tira. Mas ele fez assim com o braço. O RG, ele recolheu o braço. Eu já vi ele fazer defesa muito mais difícil. Não, mas ele fez. Ué, no próprio ele fez jogo depois ele no fez. Jogo do lance do Rodrigo. Vanderlei. Agora, não, gente, ele tem 1000 créditos. Não, tem muito crédito. Tem 1000 créditos, mas eu também penso como mano. Eu achei que ele poderia ter defendido aquela bola, mas não dava, não. Mas eu quero discordar e eu vou ficar com a minha opinião. Não dava, não. Não dava pra ele, não. Entendeu? Sinceramente, não dava pra ele, não. Foi goleiro, RG? Vanderlei! Mas o RG, eu até acho que o desvio matou o Vanderlei, ele não conseguiria fazer a defesa, mas um goleiro que vai na bola... E inclusive o Vanderlei foi, ele recolhe o braço na hora que a bola tá passando. Ele poderia, inclusive, tocar na bola, mesmo que a bola entrasse. Mas ele chegou, pra dentro. Ele recolhe porque ele tá esperando a bola de um jeito e ela foi do outro, mano. E pra outro. Ele confiou no golpe de vista. Você viu onde entrou a bola, velho? Você viu onde entrou a bola? Na bochecha. Nem que ele tivesse, porra, que... Não, tudo bem. Eu vi onde entrou a bola, mas do jeito que ele fez com o braço, é geralmente quando o goleiro faz que ele acha que a bola vai sair. Eu achei que ele vai sair. Eu, sinceramente... Açaí? Se não tivesse... Açaí! Guardião! Zumbi! Se não tivesse desviado, eu acho que ele pegaria, mas não deu. Ó, mas foi bom. Uma coisa só pra complementar o que o mano falou, eu concordo. O futebol tá realmente muito, muito chato. Fora do campo, inclusive dentro do campo, porque tem atacante que marca melhor que ataque, nem essa desgraça desse Romero aí. Nossa, eu acho que o futebol, obrigado. Ele não tá chato, não. O futebol tá perigoso. Você precisa tomar muito cuidado com o que fala hoje. Olha, um ouvinte aqui, ele mandou uma observação interessante, né? Ele falou assim, ó, o Romero tinha que ver que ele tinha que ter bom senso naquilo que ele ia falar. É lógico. Né? Porque não estava num grupo de amigos, né? É verdade, quem falou foi o Fábio e Hugo. É igual foi comentado aqui. Você chega e fala, o Santos jogou, se comportou igual um time pequeno, jogou como um time... Mas diante da situação. Isso é uma coisa. Isso é uma... Chamar o time de pequeno. Agora, quando você diz o time é pequeno, você afirma... Mas a culpa é nossa também, porque... Provavelmente até o Romero ouve estádio. Aí vocês ficam dizendo aí, porque só leva 3 mil na vila, até vai 3 mil na vila. Mas aí o cara fala assim, né? Aquele time que não tem torcida, etc e tal. Mas a torcida do Santos provou o contrário, mano. Isso não significa que o time seja pequeno. A torcida do Santos provou o contrário. Não tem nada a ver isso. O que significa ser um time pequeno? Um time pequeno é em relação à história, título e torcida. Isso aí já foi. Não tem, não é. E o Santos tem história, tem título e tem torcida, lógico. Lógico que tem, principalmente. Ué, mas não metia 35 é mais ontem. Um motivo para ver quanta besteira o cara falou. Ele pode não ter o mesmo número de tamanho de torcida do Corinthians, São Paulo e do Palmeiras. Claro, mas ele tem torcida grande. Diga, Marcão. Lógico que tem torcida grande, principalmente quando é só atravessar o Dr. Arnaldo, sair do Hospital das Clínicas e descer com o Paquembo. Ah, que piadinha, Marcão. Tá vendo, olha lá. Pra que fazer isso com o RG? Doutora, já tá no fim da vida. Doutor Arnaldo tá cheio de São Paulino, né, mano? Ai! Ali no Jockey também. Mas ainda os de fora são maior número que os de dentro. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, que hoje o Araçá do São Paulo tá ali naqueles 11. Mas, né? Vamos falar do McDonald's, ô Dodô? É o Mano que vai falar. Ah, é o Mano que vai falar? Esse mês é o Mano que fala. É o Mano. Brilhantemente, como sempre. Muito obrigado, Domenico Gatti. O Mano está naqueles dias. Não tão brilhantemente quanto você. Não, faz, eu não. Faz. Lógico que faz. Naqueles dias que ele fala do McDonald's. Ó, então se liguem aí, rapaziada. Quantos vocês aí, vocês estão afim de arrasar a sua fome? Então vocês não, ó, vocês não podem vacilar não, cara. Vocês vão pirar com as novidades do McDonald's, cara. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e molho taste. Muito molho taste. Vocês conhecem o Big Taste, não conhecem? Opa, vocês adoram, tenho certeza que vocês adoram. Adoro. Imaginem então o novo duplo Big Taste, galera. É muito, muito, muito taste. É demais. É muito giga. E tem o novo Big Taste Chicken Bacon. Meu irmão também que adora aí, ele gosta de lanche que tem frango e tudo mais. Show. Então agora é pra você aí, Marcão. Tem o novo Big Taste Chicken Bacon. Esse que, é bom. Ó, esse arrepia, cara. Esse arrepia. Com filé de frango crisp crocante e três fatias de bacon, cara. Pra você que é fã de bacon e frango crocante, é esse lanche aqui que você tem que pedir. Você tem que, no, ó, você tem que ir agora no McDonald's, se você estiver aí na Radial, na 23... na Marginal Tietê, passa agora no McDonald's próximo de você e diga assim, ó, lá no drive-thru mesmo, se não quiser entrar, nem entra. Fala, eu quero o novo Big Taste Chicken Bacon, eu quero provar, porque o Mano me disse que é sensacional. Você vai entrar e eu tenho certeza, depois você manda um Twitter aí, manda uma mensagem no Instagram, falando, Mano, você tinha razão, você mandou bem na sua dica. Novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's, pra arrasar a sua fome, eu tenho certeza que ninguém vai ficar com fome, Sombrar. É o McDonald's arrasando! Boa! Army, Corinthians! Vamos lá! Ah, Coringão, Bento, Coringão! Aí, mano, falou bastante do jogo, né? Mas hoje foi um dia, se quiser comentar mais, aí fica à vontade. Mas hoje foi o dia do Sid Clay. Sid Clay! Sid Clay, Clay foi apresentado Clay, hoje, Clay, né? Clay! Veio na troca com o Camacho. Né? E, ó, e por ele aí, cara, já na quarta-feira pode ir pro jogo. Vinha, já tava vindo treinando e tal, normal. Já pode ir jogando na quarta-feira aí, se quiser, viu? Olha, Bento, a situação é a seguinte, cara. É, com relação ao Sid Clay, ele vem pra ser titular mesmo. Só precisa ver, de fato, aí a parte física, se ele tá apto aí. Se o departamento médico e fisiológico do Coringão aí vai liberar o cara pra poder já fazer a sua estreia. Mas é um cara que mais cedo ou mais tarde ele vai poder entrar aí e tomar a titularidade ali, porque ele vai estar brigando com o Capixaba, que está bem abaixo, e o Maicon, que está quebrando o galho na lateral esquerda. O próprio Maicon, quando questionado a respeito da situação, fala, pô, Maicon, e aí, vai permanecer jogando aí na lateral? Ele mesmo, ele diz que é uma situação que ele não se sente tão confortável, que ele está ali para ajudar, ele quer estar em campo e tudo mais, mas que se ele pudesse optar, ele gostaria de voltar para o meio campo, que é a posição de origem dele. No meio campo, hoje o Maicon está sem chance. Porque o René Júnior tomou a posição ali, pô, é difícil tirar o René Júnior do time. E tem uma outra opção aí, que é o próprio... É que agora o Camacho foi vendido também, foi negociado com o Atlético Paranaense, não ficou aberta essa vaga para ele. Mas a presença do Ralf e talvez o deslocamento do Gabriel para a função de segundo volante, iniba ainda mais a participação do Maicon. Eu acho que nesse setor aí ele tá um pouco, sabe, complicado ali, a concorrência pro lado dele. É melhor ele se coçar e tentar uma outra posição aí, inclusive alternativa, para que ele possa estar em campo mais vezes. Mas, enfim, cada um é cada um. É, falando um pouquinho do jogo, Bento, o primeiro tempo do Corinthians aí foi um jogo, claro, a gente tem que sempre frisar que foi até aqui o melhor jogo do Campeonato Paulista. Eu não sei se a final do campeonato vai ser tão boa como foi o jogo de ontem. Foi um jogaço. Mas é verdade, é verdade. O Palmeiras tem um elenquinho aí cheio de estrela, Domenico Gatto, não consegue fazer um primeiro tempo do jeito que foi Corinthians e Santos ontem. É, não consegue, mas pode falar bobagem. Mas é verdade, fala bobagem. É fato. Primeiro tempo. E eu não sei, Domênico Gato, na boa, se não foi o melhor jogo até aqui do ano envolvendo o mundo inteiro, inclusive os jogos do da Champions. No mundo. Cadê o... Não tem momento fanfarrão aqui. Aí não dá. Cadê o momento fanfarrão? É, é que a moldura na Europa, mas é verdade, a moldura na Europa. A moldura na Europa, mas é fato, mas é verdade. Brincadeira, velho. Ó, você pega lá o Paris Saint-Germain, o primeiro jogo lá, Paris Saint-Germain-Real Madrid, que foi 3-1 lá pro Real. Não foi tão bom como o Corinthians e Santos ontem. É. Aliás, eu não vejo... É verdade. Eu também não vi na Europa, em lugar nenhum, um erro igual esse aí também. Igualzinho esses aí. Opa, então você tem acompanhado pouco, então. Porque tem cada erro grotesco ali que o bagulho tá doido, mano. Inclusive, no jogo do Campeonato Espanhol do meio de semana passado, se eu não me engano, foi na quarta, o goleiro, ele... Foi um lance ali envolvendo... Quem que foi? Foi o Suárez? Acho que foi o Suárez. Foi um jogo do Barça, cara. É, o goleiro saiu pra tentar interceptar, ele errou o tempo de bola, fora da área, ele meio que tomou um drible da própria bola. O Suárez ia fazer o gol sem goleiro, ele vai lá e coloca a mão na bola, tipo, meio que cortando assim, e o árbitro achou que ele tirou com a cabeça, foi ridículo. Mas lá acontece erros tão graves como os que acontecem aqui no futebol brasileiro. Então, com relação ao jogo, nota 10 aí, os dois times aí batalhando, os dois times criando bastante. Eu vejo no primeiro tempo o Corinthians com um pouco mais de chances efetivas de gol. O Santos criou também, mas eu acho que as chances do Corinthians foram mais contundentes. Sim. No segundo tempo, o Santos, ele foi melhor. Ele começou a tomar conta do jogo, começou a pressionar o Corinthians. E a gente precisa saber até que ponto que talvez aquele apagão não foi proposital para que o Santos aí ganhasse um pouco de fôlego. É verdade. Ó, mas o Pacaembu vive Santos apagando, hein? É verdade. E quem mais fica jogando lá? E quem mais joga lá? Quando o Santos. Quando o Palmeiras jogou, também apagou. Então, mas eu não sei até que ponto tá ontem. Bobagem. O time do Santos é um time recheado de anciãos. Ele começa assim, coerente. Ele dá uma elogiada, ele dá as zoada. Ele faz aquele discurso e tal, aí dá uma dessa. Sabe o que parece? Parece viciado. Tem necessidade de falar besteira. Nossa, chamou o mano de noia. Chamou o mano de noia. Mas é verdade. É verdade. Por exemplo, chama o porteiro pra levantar ele. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Ô Sombra, você que é um cara mais racional. Chama o Sombra pra socorrer. Você agora. Você que é um cara mais racional. Não é socorrer. O Sombra vai estar aí de juiz. Sombra, vai ver. Juiz é Santos, sempre do seu lado. O Santos, ele tava ali encurralando o Corinthians, tá certo? Ele tava empurrando o Corinthians pro campo de defesa e o Santos naquele momento tava melhor. Certo. O Santos, todo mundo sabe aí, que é uma média de idade, acho que de 47, 48 anos. A média de idade do elenco. É um time. Exagera, é um time. É 40. Vai. Então, vai. É um time de pessoas. Ontem. Não era. Tinha os velhos. Tinha os velhos. Fala o velho que tava no jogo. O Vecchio. Não tava. O Vecchio. Ele é Vecchio. Já tinha saído. Mas ele é Vecchio. O David Braz, que tem cara de gato. Ah, entendi. Enfim. Mas vamos lá. Então. Ele falou um. O Santos, ele tava ali com a língua, tipo, batendo no joelho. Certo. Aquele apagão. Tá. Que pode ter sido, não sei de fato sei, se é, mas pode ter sido proposital, foi benéfico para o Santos, porque esfriou o time do Corinthians, que já ia reagir, o Corinthians já estava pronto para reagir, o Santos ganhou um fôlego extra que ia perder com 5 minutos a mais de jogo, entendi. E o próprio prefeito, que estava lá na hora do jogo, na hora que deu o apagão, prefeito este, que é santista, ele picou a mula. Certo. Ele picou a mula. Então, eu vou fazer uma pergunta, Corinthians e São Caetano foi benéfico para quem? Para o São Caetano. E o mando era do São Caetano, não era do Corinthians. Mas é verdade. Porra, muita coincidência. Você ainda vai fazer pergunta pro mano, RG? É muita mas coincidência, é verdade, né? Mas é fato, porque o RG pensou que o mando era do Corinthians, não era, era do São Caetano. Não, é exatamente o São Caetano que isso. Tinha a chave do transformador. Vocês chegam lá sempre como convidados e a é muita coincidência, não é não? Não, é nada. Inclusive, ontem na história, RG número 2, foi o primeiro jogo que o Corinthians fez no Pacaembu sem um único torcedor de forma oficial dentro do estádio. Não, senhor, tá errado. E o juiz? Não, foi ontem. O Corinthians jogou sem torcida no Pacaembu, sim, senhor. Não. Sim. Aquela vez que foi penalizado, sim, lembra? Mas ali, Sombra, ali vocês vão se recordar que 5 ou 6 caras entraram na justiça. Conseguiram uma liminar. Conseguiram uma liminar e eles estiveram dentro do mas estádio. Mas ontem tinha um de amarelo dentro do campo. Vai te catar. Sempre. Mas esse sim. Família Oliveira sempre tá em campo. E eu? Não, falar teus parentes, Ale. Teus parentes eu vou te falar, hein? Não, e agora ainda tem mais 2 vindo por aí, sabia? Então, naquele lance mesmo lá, envolvendo aí o Corinthians e Santos, aí dentro da partida, a gente já falou muito a respeito do jogo. Teve aquele entreveiro do Romero, que ele, na minha opinião, quando ele dá aquele carrinho na frente do banco do Santos, ele já queria arrumar uma confusão ali, porque ele sabia que ele ia conseguir ganhar tempo. Então, é o tipo de postura sul-americana. Mas eu volto a falar aqui, cara. Mas eu aquilo acho que... faz parte, mano. Mas tudo isso, tudo isso foi consequência, ô Benedetti. Porque na hora que o Romero é tocado ali, o jogador do Santos, ele dá uma assolada no Romero. Dá uma empurradinha, sim. Não era pra fazer tudo aquilo que o Romero fez. Claro, mas ele, como jogador catimbeiro, que ele é... Sim. Inclusive, o Romero já tá... Não, eu tenho que falar também quando é do meu time. É, o Romero tá chato, cara. O Romero, eu acho que ele é um jogador aguerrido, o Romero é um cara que ele joga pro time, é um jogador extremamente útil, taticamente falando, ele ajuda na marcação dos lados do campo, tanto pela esquerda quanto pela direita, é um cara que se doa, é um cara que se precisar bater a cabeça na trave, ele bate, mas em determinados momentos ele tenta catimbar tanto o jogo que fica ruim até pra ele. Mas, mano, porque o Romero vira e mexe, ele tenta ficar arrumando faltas que não existem. Não, mas não é só isso não, RG, o jogador sul-americano, ele tem esse tipo de comportamento nojento. Futebol não dá, né? Porque o futebol propicia esse tipo de cena, cara. Não dá pra jogar bola. Mas eu vou falar agora, vou tentar meter um comentarismo esportivo. Pra ele, é mais interessante mesmo, aí eu tô falando a verdade, mais interessante a falta do que prosseguir com a bola. Porque ele com a bola ali pra frente, sim, da marcação, sim, ele não, sim, tem, sim, muito o que fazer. É, então muitas vezes ele breca o movimento pra ter o contato. Vai chegar a hora que ele vai precisar decidir, não tem como não decidir. Não tem, né? Aí ele toca a bola pra trás, ou sofre a falta. É, e aí é interessante pro Corinthians. É verdade. Jogo, olha, mas eu discordo. Várias vezes. O Romero, em determinados lances aí, ele faz o mais difícil e consegue se complicar nos mais fáceis. Mas o Romero, ele tem tido boas jogadas, inclusive, de efeito. Ontem, quase que ele faz um gol lá, que o zagueiro do Santos aí acabou fazendo a interceptação, que ele se joga na frente da bola lá. Se o cara do Santos encosta na bola, dificilmente o Vanderlei conseguiria pegar, porque era queima-roupa. Ó, vamos falar de uma coisa bacana, pra rolar um futebol, um debate bacana entre todos nós. Bora! E junto dos ouvintes, mais ainda? Nossa! Sim. Então, todos convidados, vamos pro resort do estádio. Vamos pro resort do estádio, galera! Então, 2018, temos novo resort. É o Vale Suíço esse ano. Legal, a edição do resort vai ser no Vale Suíço, que é um resort maravilhoso. Uma grande variedade de suítes. Tem até chalés com lareira. Oh, é isso aí. Show. Quer ir com a gente? Então vamos lá. Liga na Lotus Travel 28964665. Você pode ligar agora. 28964665. E o Vale Suíço, gente, é um resort tão bonito, tão bacana. Fica ali junto a Fernão Dias, a cerca de 100 quilômetros aqui da capital. É legal demais. Tem um baita lago maravilhoso com pedalinhos. Em volta do lago, aqueles bangalôs. Aquela vista da natureza. Bonito, é muito bonito. Entra lá no Google, coloca Vale Suíço Resort, você vai ver. É lindo demais. E é lá que vai ser o resort do Estádio 97 esse ano, cara. Tem muita coisa bacana, são 11 piscinas. E esse ano é uma novidade, hein? É o inclusive de bebidas já no seu pacote, das 10 da manhã às 11 da noite. Nossa, das 10 da manhã às 11 da noite, você vai poder, olha aí, beber água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas, com tudo incluído no pacote. Nossa. Já vem incluído no pacote. Ah, eu quero tomar 5 caipirinhas e 10 cervejas. Tudo bem, se é assim que você bebe e tal, você não tem tanta moderação, ok. O problema é seu. Mas você não vai pagar mais por isso. Não vai, já está incluído no seu pacote, entendeu? E olha, à beira da piscina, das 11 da manhã às 2 da tarde, tem atendimento com petiscos à vontade para os clientes. Olha, é demais, hein? Ainda tem brunch, chá da tarde, chá da noite, tudo incluído no seu pacote. O resort do estádio no Vale Suíço veio para arrebentar. E com as atrações que você gosta, hein? Bingo do estádio, jogos de cassino da cassineira, torneio de futebol de campo... Esse ano vai ser de campo, vai ser legal demais. Vou deitar na lei. Bingo do estádio, já falei, o salão com as estações de videogame pra você jogar futebol de botão, beach vôlei pras meninas, clínica de futevôlei com o professor da Ripley Sports pra homens e mulheres, jogo exibição com a Lê Oliveira e mais um craque aí, hein? Tão dizendo. Pera. Nessa frase não cabe isso aí, não. Cabe. O jogo de exibição com a Lê Oliveira e mais um craque. Qual o primeiro? Então faz o seguinte, vai lá, Baleia. Jogo de exibição com craque. Vai lá jogar. Vai você e o Jacão. É brincadeira. Jacão de Piranga. É brincadeira que você é exibição aonde? Só se for exibição de como que não se deve jogar bola. Ah, não, aí não. Olha aí, aí não, essa pedra. É exibição de planta. Ele tá voltado ali. Olha, o Márcio Rivelino disse que vai deitar no Ale Oliveira. Ai. Bora, é exibição Rivelino. De planta, ele fica plantado ali na área e pronto. Não, mas aliás, uma dupla no futebol, Ale Oliveira e Márcio Rivelino é o futebol paralímpico, né? Nossa, que deitada. Pera. Então, vai Márcio Rivelino? Ele disse que vai. E você disse que é à vontade? Caipirinha, aí, cerveja, você falou que tudo isso é à vontade? Das 10 da manhã às 11 da noite. E ele vai fazer exibição do quê, velho? Aí você tem que chegar logo. Exibição de alterocopismo. A primeira porção de fritas e a primeira cerveja sua, deixa por minha conta. Eu tô desafiando aqui, ó, todos os integrantes e mais os ouvintes, sim, tanto na cachaça quanto no futebol lá da Replay, lá no resort. Eu quero ver quem vai. Eu vou jogar. Ligue agora e faça sua reserva, parcela em 6 vezes no cartão, tá? E ó, 2 crianças até 12 anos no apartamento com 2 adultos, as crianças não pagam. E lá tem, ó, você colocar mais um terceiro adulto, tem várias modalidades de apartamentos, tá bom? Consulte 2896-4665. E o WhatsApp para você pegar informações é o 96-329-7659. 96-329-7659. Boa. Resort do Estádio 97. Apoio da Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Eu falei de WhatsApp e não disse. Você pode mandar mensagem no WhatsApp da Energia 97. Pode cornetar aí no 94-353-0150. 94-353-0150. Mensagens de áudio. E se quiser passar mensagens escritas, é através do nosso site, 97fm.com.br. Abriu a página, clique no ao vivo, ouça o programa e ali abre a janela para você mandar também a sua mensagem. Vamos começar o momento sem parar? Ouvintes na sequência. Diga ali. Não, só que eu fico muito preocupado porque o resort é muito legal. O ano passado foi a minha estreia. Esse ano eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Sim. Mas eu fico muito preocupado com uma situação e tenho que fazer o alerta. Eu sei que é desagradável, tá, né? Bem, né? Mas eu tenho que fazer. A cara dele, tá olhando feio. Eu gosto muito do Moro. Quem é que não gosta do Moro? Exato, eu não gosto. Mas essa figura querida, inteligente. Maravilhosa. Nossa, que facilidade. Mas eu fico muito preocupado. Imitar, né, o seguinte, que tem alguns, umas pessoas que se excedem e fazem o quê? Maltratam os animais. Isso é verdade. Então batem nos animais, principalmente na anta. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente pra não bater no Mota lá não no leve, não alimente os não animais também, né? As mulas. E as linhas de chumbo, isso, né? Não, não. É maldade. Você gosta de airsoft agora? O cara tá tomando café. Vai lá e o cara vai dar um tirinho nas costas. Sim. Machuca. Tá, não é legal. Mas, então não alimente as baleias também. Mas pra não estragar a brincadeira. Pra que zoar o Benedetto, tá quieto. Pra não estragar a brincadeira de ninguém, então um tiro por pessoa no mod. Pra não ficar uma coisa nem lá nem cá. Aquela guerra de elástico com clips. Isso era sensacional na escola. Ó, aquele negócio de pegar o tubinho de PVC com bexiga e feijão, machuca um pouco também. Machuca um pouco, mas forma o caráter também. É, mas com as baleias você não precisa de muita coisa, só dá um tapa na teta, pronto, isso. Nas três baleias. É, fica brincando aí que o Greenpeace vem te pegar aí, ó. Chupa, falou, nossa, ai, os caras que... Os coletinhos verdes da Paulista aí, ó. Impressionante que o Mota, ele tá numa... Coletinho verde da Paulista. É ou não é, Dodô? É a nuvem negra nele. Ele tudo, ele é do Castelo Mal-Assombrado lá. É lógico, você só me ataca. Aquele Castelo Mal-Assombrado da família. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Desculpa, gente, é o cupê mal assombrado da família Adams. O que você falou? Não era? Da corrida maluca, não é? Corrida maluca, assombrado. Cupê mal assombrado da corrida maluca. Então, porque a família Adams também anda com a mulher. Também. Né? Sei lá, gente, o Mota tinha que estar na família Adams. Pronto. É isso aí. Falar quem tinha que estar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema? Abastecer sem ter que descer do carro? Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367. Olha, eu já adquiri o meu, você ainda não? Quer ter o Sem Parar e toda essa facilidade aí? Liga lá, 3003-7367. Ligue agora e receba em casa sem custo, sua vida sem parar. Vamos ao momento sem parar, três ouvintes na sequência. Lembrando que, dizendo aqui uma série de frases aqui, dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Dizendo baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. Dizendo 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé, acesse já, você ganha uma caneca do Buscapé. E sim. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você vai concorrer na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. E no final do programa, todo mundo concorre a um boné Estádio 97 Vista Aérea, que vem com a autógrafo de todo mundo, menos o do Mota, e uma camiseta Estádio 97 Tente Beat. Vai tocar. Olha o chefe aí, ó. Vai tocar. Olha o chefinho aí, ó. Ele vem com a digital. Olha o chefinho aí. É, vou com a digital. A Manco. Toca, Manco. A Manco. A Manco. Alô. E você que quiser a assinatura do Mota, leva aquela mufadinha de carimbo que ele põe o dedo e coloca na camiseta. É, e depois eu vou colocar o dedo em outro lugar. Opa, opa. Segue o jogo, segue o jogo, sem falta. Tá muito mimimi. Alô. Alô. Quem fala? Alexandre Mota Lopes. Olá, Alexandre Mota Lopes. O Alê. Parente. É isso? Não, parente não, por favor. Nossa. Quantos anos, velho? 36. 3.6, RG. Como é que fica hoje, hein? Ah, hoje não dá, hein? Tá muito frio. Ah, por que, RG? Pra andar de moto, muito frio. Ah! Ah, chupa ali! Dança da motinha! Dança da motinha! Dança da motinha! O pozo da pé de alinha! Quem cantou esse troço aí? Putz, é uma porcaria aí. É um troço. É uma porcaria mesmo. É um troço. É um troço. Só, mas perto da de hoje, essa ainda é legal, hein? Perto de hoje. É verdade, hein? Isso é verdade, mas essa é essa inocente. Essa o tiro foi esse, Domênio. Agora você foi bem. Mas aí pior. Pior. Era inocente, a gente achava. Pior é que você tem razão, né? Você era o MC da Leste. E a gente achava pior essa, hein, velho? Motinha tem razão nessa aí. Alexandre, né? É isso. Olá, qual que é o Alê? Olá. E qual que é o bairro? Capão Redondo. Capão. Capão, velho. Ah, Capão. Tá certo. E o time? Corinthians. Sim! Ah, Coringão, Coringão. Ô, Alexandre. Oba. Antes da gente falar do clássico aí dentro de campo, vamos falar também de um ponto importante aí também, porque mesmo com torcida única ontem no jogo aí entre Santos e Corinthians, no Pacaembu, aconteceu lá em Itacoaxetuba aí uma morte aí de um torcedor. Que horror, cara. Hein, mano? Torcedores aí do Corinthians aí, ou pelo menos supostamente torcedores do Corinthians, porque pra mim isso não é torcedor. Eles foram fazer uma tocaia lá, uma emboscada, acabou quebrando o pau aí, um torcedor acabou morrendo. É, infelizmente, esse tipo de situação tá provado que mesmo com torcida única não soluciona. Apesar que foi muito distante do estádio, longe, né, cara? Longe pra caramba, hein, 42, mano? É. 42 quilômetros, né, RG, de distância aí de onde aconteceria o jogo. Sim. Mas não nos esqueçamos aí que quando o jogo acontece, nossa, muitas vezes em outra praça, temos brigas aí também distante. Sim. Você pega lá aquele Corinthians e Palmeiras, que o jogo aconteceria no interior. Presidente 10 horas Prudente. Da manhã se mataram aqui na... Faziam, é. O jogo aconteceria em Presidente Prudente e se mataram na Jardim Souza, 10 horas da manhã no domingo. Sim. É, o jogo também de São Paulo já, e Corinthians, né, aí também que aconteceu no... ia acontecendo na capital paulista, se pegaram também na estrada lá. Não, o jogo seria em Ribeirão Preto. Acabaram brigando, acho que na Anhanguera aí. Enfim, são situações, Motinha, que infelizmente, cara, enquanto não houver uma lei que seja mais severa e não haja interpretações, porque a mesma lei que manda prender no parágrafo de baixo, manda soltar, enquanto tratarem o torcedor aí criminoso como qualquer tipo de ato menos hostil. Porque na boa, cara, não sei se vocês chegaram a ver uma imagem só, também só pra te dar do confronto, RG. Argumento. Aí no carnaval, você lembra? Torcida de carnaval e torcida de escola de samba. Pô, os caras se encontraram e o pau também quebrou, velho. Imagina. Mas, ô RG, aconteceu uma situação muito parecida aí também, aí num confronto que houve aí entre cruzeirenses e atleticanos também, sim, nesse final, sim, de semana lá em Minas. Você viu que cena forte, meu? Tem uma imagem aí sendo divulgada, é pesado, na internet, hein, aí devem ter aí nos grupos aí de WhatsApp aí da galera também. Mostrou, cara, pegaram um torcedor do Cruzeiro, cara, tá louco, mano. Horrível. Graças a Deus ele uma saiu. Uma pessoa que sai de casa... Uma pessoa que sai de casa predisposta a fazer o que aqueles caras fizeram, cara, na boa, esse tipo de situação, o cara mostra que não tem amor por ninguém. Porque da mesma forma que ele tá batendo hoje num adversário daquela vai forma, tá apanhando amanhã pode ser ele. entendeu? É complicado, cara. Verdade, mano. O futebol hoje em dia, cara, estão levando muito tudo a ferro e fogo. As situações hoje são muito extremas, cara. Quando eu falo a respeito da declaração do Romero aí também, tá atrelado a isso, porque hoje as pessoas falam, ah, mas essa declaração do Romero pode motivar um tipo de situação como essa. Não, não pode motivar, gente. Não deve, não pode motivar. Não deveria. O futebol, ele é entretenimento. Ele ainda é entretenimento. Tem que ser como se fosse um lazer de todo mundo. Mas eles a gente usam não pode isso, levar, né, tudo, mano, a ferro e fogo, cara. Mas não, mas não usa, RG. Isso daí é só um pretexto pra esse tipo de torcedor mau caráter. O cara é bandido por isso. O cara já sai pra isso. Vejam o caso de Cruzeiro e Atlético. Acredito que nenhum jogador tenha falado nada. Não. Mas o ódio já tá implícito. É. E, gente, é que eles estavam preparados pra guerra. Só isso, ó, só acabam usando isso, Sombra, como justificativa pra falar o quanto que eles são mau caráter. E de todos os lados, de todas as torcidas, não é só uma, entendeu? Torcida, não é torcida não, A, B, C ou D, não. O cara tava premeditado antes, né, que mano? A sociedade é que está podre. Em grande parte, ela está podre. Né? Infelizmente, viu, mano? Infelizmente. Até porque o cara lá do Cruzeiro, né, mano? Ele tava lá pra brigar também, né? Ele tava na. Tava, na... assim como o corintiano também, que acabou morrendo, também tava lá e era santo. Eles fizeram uma emboscada e tava em número menor. Só um detalhe aí também, ô Benedetti. Esse tipo de confusão geralmente é marcada através de redes sociais. Então. A polícia militar também, com seu sistema de inteligência aí, que também se faça presente mas aí, antecipe. Mas eu concordo com o Mano esse tipo de coisa. Que a polícia tem muita coisa a mais o Benedetti, mas, do que os caras que querem se bater. Mas, por exemplo, o setor de batalhão de choque da polícia militar, ela é destinada a eventos e coisas do tipo. Tanto que no evento não acontece nada, porque estão perto do estádio, os caras estão brigando a 50 mas quilômetros. Deixa eu te falar, ô Marcão, o bagulho é o seguinte, cara, hoje em dia... Por que você chama de Marcão? Você não fala assim, oi, meu querido irmão. Você fala brother, por que você não fala brother? Irmão, coração peludo. É, quando você precisa que eu abra o portão pra você lá, 12h30 da manhã. Continua então, essa mamata? Continua. Imagina, foi uma vez só. mas então eu vou te falar, meu querido. Quem te irmão. Levou? Quem te levou pra rodoviária aí no final de semana? Fala pra mim. É, você. Inclusive. Aliás, eu não ouvi um obrigado até agora. Nossa. Eu já falei na hora lá, mas obrigado. Você tá carente, eu agradeço novamente. Mas não falou no ar, não vale, né, Marcão? Mas também tinha que agradecer, porque você ainda foi contra a sua vontade. Tua verdade. Mãe que falou assim, leva o meu menino pra rodoviária. Leva o menino, Marcos. Menino magrinho. E ó, coloca ele no banco de trás e põe o cinto nele. Só pra falar rapidinho, pra passar a voz pro Alexandre, pra ele poder falar a respeito também. Antigamente, cara, principalmente nas torcidas aqui de São Paulo, você tinha uma galera que saía de bairro, mas não era um negócio tão estruturado como é hoje. A galera saía em 3, 4, 5 caras, iam na direção da sede principal da torcida, e ali existia... E as pessoas iam para os clássicos ali dentro da sede da própria torcida. Pode ser a torcida A, B, C ou D, de qualquer clube. Acontecia isso. Hoje em dia, pulverizou demais. Pelo fato de não haver a presença de uma outra torcida em clássicos, eles montaram subsedes para facilitar, inclusive, aí, a organização deles dentro dos próprios bairros. Se o sistema de inteligência da polícia ficar dando prioridade para a briguinha de torcida organizada em internet, os caras não trabalham mais e eles não conseguem mais prender ladrões de banco, sequestradores e uma série de outros bandidos que tem aí pelas sociedades espalhadas aí, enfim. Então, eu entendo que a polícia, ela age onde ela pode, mas como que ela vai fazer uma estratégia para combater vagabundos que querem se matar a 42 quilômetros do estádio? Não tem jeito, cara. É difícil, hein? A culpa aí não é da polícia. A culpa aí é da lei que manda prender um vagabundo desse e no parágrafo de baixo manda soltar. Então, as pessoas elas são motivadas hoje por atos hostis e violentos, não só no futebol, mas como o Sombra falou, na sociedade em geral, briga de bar, discussões fúteis em trânsito que terminam em morte, porque o vagabundo sabe que vai acontecer qualquer coisa pra ele lá, mas o advogado, se ele for réu primário, vai tirar ele com 6 meses de cana. Isso se ele for preso durante 6 meses. Então, cara, na boa, eu não sei o que o Alexandre pensa a respeito disso, mas o futebol tá também se tornando um negócio chato, também por causa disso. Hoje não pode acontecer nada no futebol que é motivo pra polêmica, motivo pra briga, motivo pra, inclusive, morte. O que você pensa disso, Alexandre? Mano. É o outro. É o outro, seu tonto. É lamentável. Eu também engoliu o Lancelotti, falou pra caramba, hein, mano. Vai tomar. Verdade, hein, mano. Puta vida. Então, é lamentável que numa segunda-feira pós-clássico nós tenhamos que estar discutindo esses tipos de brigas que acontecem o tempo todo. O legal era ver as duas torcidas lá ontem, 40 mil, e no dia de hoje a gente tá debatendo o pênalti que foi, o juiz não marcou. É absurdo. O lance do Romero, entre outras coisas mais. O legal seria isso aí, não a briga, a morte, enfim. eu acredito que toda vez que identificar o torcedor que se envolveu em briga, banir ele do estádio, todo jogo do time dele, né? Ele tem que se apresentar 2 horas antes e sair 2 horas depois da delegacia mais próxima da região. Fizeram isso, Alexandre. Já fizeram várias vezes, isso não dá nada. Gente, pô, já pai... soltaram os caras de ontem, pô. Já tá nada. Cumprem. Já soltaram os caras. De ontem já estão soltos. Eu acho que isso aqui preso. É uma causa deveria perdida. Criar uma lei pra... É que no Brasil não funciona nada. Os caras, né, que têm de fazer lei estão aí tudo enrolado com empreiteira pra lá, pra cá, um monte de nego preso. Você acha que eles estão preocupados com torcedor de futebol? Imagina, eles têm que fazer o deles aí. Não estão nem aí com o torcedor de futebol. Tá... Aliás, eles não estão nem aí com quem vota neles, né? Imagina torcedor. E tá chegando a eleição, sabe? O cara tá preocupado. Aí na minha opinião, hein? Não é mesmo, não. Brasil, a causa é perdida. Em todos os aspectos. Já falei isso. Pra mim isso aí, ó, é vivendo, levando, é trancos e barrancos, e vamos aí, ó. Reza pra não acontecer nada com pior, você. É. Quando você sair, pior. Você conseguir voltar pra casa, e esquece. O Rio de Janeiro, eu fui no Rio de Janeiro esse fim de semana. Maravilhoso. O mano atendeu você? Mas nem você olhou na minha lata, você tem uma ideia. Mas eu vou falar uma coisa que é verdade. Tá mascarado, hein, Ale? Eu fui no aniversário do Zico, na casa do Zico. Nossa, que mal, hein? Ó, que mal, hein? Só estavam os familiares, o Cláudio Adão e, provavelmente, eu com a própria dona Encrenca. Tava. Nossa. Caraca, hein, Ale? Tá uma pernona aí também. Só você? Não, aí o Zico me recebe na casa dele no dia do aniversário e o mano nunca me convidou pra ir naquela mansão lá onde ele mora. Na Barra. Eu não moro em mansão nenhuma e você é fresquinho, só cola na Zona Sul com os riquinhos da Zona Sul. Não, eu fui lá na Zico mora na Barra. Mas aí eu tava vendo o Rio de Janeiro. Do lado do mano, por sinal. O Rio de Janeiro é um pouco menor a casa do Zico. É um desperdício, cara. Que lugar maravilhoso. Eu fui, inclusive, no bairro de Santa Teresa, que não tinha bonito, aí. Bonito, legal lá. Pô, que lugar incrível. Mas Santa Teresa tá em casa, né? Tá. Entendeu? Santa Teresa. É, santo de casa não faz milagre, né? E é tão bonito o Rio de Janeiro, mas ele tá tão abandonado. Começou a chover, o cara do Uber falou, do aplicativo falou assim... Ó, tem que passar rápido por aqui, porque daqui a pouco alaga, a gente tá correndo risco. Aí eu falei, beleza, aí chegamos na Barra, aí pra voltar ele falou assim, você quer ir pelo lugar mais rápido ou mais seguro? Porque dependendo do que você escolher, a gente não passa. Quer dizer, ou você morre afogado, ou você morre de bala perdida. Você vai puxar a capivara, os últimos 3 governador preso. Pô, que desperdício, cara. Que pena, né? Que depois, pena. Que dor, depois, né? Que o mano foi pra lá, piorou muito. Piorou de nós. Olha, em relação piorou nada, rapaz. Isso a gente acaba remetendo a governos, etc e tal. O diretor do Pacaembu foi demitido, viu? Pela queda de força aí. Não, e o prefeito falou que a solução é privatizar. Então, mas a privatização é relativa, porque a empresa que fornece energia elétrica para o Pacaembu é privatizada. Não, mas se você quiser ver como que tá a manutenção do Pacaembu... Os caras falam do Pacaembu, Sombra. Pacaembu, que é o problema. Mas é triste, os caras falam, né, da manutenção, mano, do Pacaembu. Motinha, com todo respeito, o Pacaembu é um estádio bonito, eu gosto muito, é um estádio muito próximo do gramado. É, eu sei que agora, principalmente, os arquitetos vão querer me matar. Mas, cara, se jogaram pra baixo o Emblem, o Pacaembu tinha que fazer a mesma coisa. O espaço que o Pacaembu tem ali pra ser aproveitado, sabe por quê, Sombra? Reconstrói o Pacaembu com a mesma fachada, cara. Você pode reconstruir. Tem que se desapegar desse tipo de coisa, sabe por quê? RG, eu respeito a opinião de vocês, se vocês discordarem, mas a minha é essa. Depois que mandaram pra baixo o Emblem, que é o templo do futebol, e fizeram um novo estádio em cima... Podem fazer qualquer coisa com qualquer outro lugar. O Pacaembu hoje é um queijo suíço, RG. O Pacaembu, ele tá muito próximo de qualquer dia acontecer uma tragédia dentro dele. O Pacaembu, se ele precisar de um escoamento rápido, né, de pessoas... Mano? Não, não é isso, Mota. O Pacaembu, a estrutura dele, aquela lateral, tanto na arquibancada descoberta, quanto do lado de cá, onde tem as emissoras de televisão, se você precisar escoar o maior número de pessoas rapidamente, por causa de algum evento, vamos colocar um atentado no Pacaembu, tomara que nunca aconteça. Bate na madeira pra nunca acontecer. Mas se acontece um atentado no Pacaembu... Marcar aquele pênalti já foi um atentado, né? Foi, praticamente. Mas que você precise escoar o maior número de pessoas rapidamente, aquela galera que vai estar na numerada, tanto na coberta como na descoberta, não vai conseguir sair rápido do estádio, Sombra. Você já viu a portinhola? A portinhola que o Pacaembu tem é menor do que a porta pra entrar no estúdio da rádio. Das cadeiras, sim. É só reformar, mano. Ô, Alexandre. Ah, não é só isso, não, RG. Dá ideia velho. Dá ideia pros caras gastarem mais um bilhão pra fazer estádio, não dá mais. Alexandre não Oliveira. Não, é o não Oliveira. Esse é o Oliveira. O ouvinte é o não Oliveira. Outro é Mota. Outro é Mota. Nossa. É Alexandre Lopes. Por favor. Lopes. Não, mas você tá renegando o seu nome. Você, por causa do Mota, você gostaria de excluir o nome Mota do seu nome? Mancada, é um lixo, hein, velho? É. Mas é um lixo. Mota... Espero que você fique preso no Pacaembu quando pegar fogo. Nossa! Ah, que pegou feio! Pesado agora, gente, pegou pesado agora, Mota. Pegou pesado agora. Aí, Mota, pão com mortadela. O cara fala mal de mim. Toma um cartão amarelo. Não falou mal de você, não, mano. Você desejou que ele morresse queimado, queimado dentro do Pacaembu. Você tá louco, né? Eu nem frequento o Pacaembu. Tá vendo como tá mimimi? Antigamente, quando o mano falava os tomara dele, não levava cartão. E outra coisa, ele não desejou mal a você. Ele só não quis ser da mesma família. Mas eu falava de modo figurado, Motinho, ah, não era de coração. E o mano tem aqui as três divisas na patente que permite esse tipo de coisa. E sem contar o seguinte, na época o três mano falava divisas. Tomare. O mano, tomare. O mano é tipo o tenente aqui. E outra, vai morrer queimado. Não, não sou não. É tenente do estádio, mano. É o tenente, mano. Vai não, morrer queimado. Na verdade é o cabo, né? Vai é, morrer queimado. Vou mostrar cabo, o cabo, né? Aqui, ó. Não. Vai morrer não. Queimado no Pacaembu, o administrador não, vai ser o Breno agora? Alexandre. Alexandre Semimota, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ô Sombra, pode fazer um mexão? Mas, opa. Ó, tá proibido ajuda aqui. Ou sacou ou não sacou? Todo dia de que dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Proibido ajuda, né? Ah, é, tá. Vieira, proibido. Salva eu. Bateria zero quilômetro. Ah, não, só vai ter só uma frase, uma palavra só, uma palavra. Bateria zero quilômetro, onde? Ah, velho, vai te catar. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Na fada, é, que você não fica muito aboiada, mas já caiu, também. Hein? Ah, que é isso. Ah, vamos, mas coitado do ouvinte, dá uma moral pro cara, ajuda aí. Ah, ele que preste atenção, corintiano. Já permitimos ele tirar o Mota do nome, que é mais moral que isso. Pô, aí. Ele tá aparecendo o árbitro de ontem, velho. É. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar, aproveite o melhor da vida com sem parar, ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Toca, Manco! Manco! Alô. Alô. Quem fala? Márcio Migliorini de Oliveira. Oh. Quantos anos, Márcio? Tenho 3.5. E, RG, 3.5 hoje, com um grito e tudo que aconteceu no final. Agora, como é que fica? Que foi isso? Olha, eu vou dizer um filme de terror. Eu vou dizer um negócio, se tivesse mais quente o tempo hoje, ia ser legal. Por quê, RG? Pra tomar suco de miglio. Sensacional! É bom. Isso é salvar. Nota 4.2. A cara do Sombra. Você tá mais atrapalhado que daltônico no cubo mágico. A cara do Sombra, velho. 4.2. O que você falou? Tá muito, hein? Muito o quê? Muito pouco. Você merece 10, R. Ô, Ale, eu achei que o RG ia puxar logo um filé miguelinho aqui agora. Nossa senhora! Grelhado! Fica quieto! Filé miguelinho! Ô, filé miguelinho! Com cebolas! Não tem um negócio chamado milharina? Milharina? É tipo uma polenta isso aí, não é? Farinha de milho! Farinha de milho! Milharina, já vi! Farinha de milho! Faz aquele, né? Migal, né? Cural! É farinha. Farinha de milho. Tá vendo, RG? Você podia ter usado ela. Olha o Jacan do Braz aí. Milharina. Milharina. Mas é marca, né, gente? Eu não tô fazendo marca aqui. Né? Merchan. Não tô fazendo merchan pra ninguém. É isso aí. Nesse momento eles ouvem e vão patrocinar nós. Ah, tudo bem. E aí eles todo mundo vai falar dos caras. Aí a gente fala o dia inteiro. Aí a gente fala. Eu faço o bolo. Ô, velho, e o bairro qual é? É, eu moro no Planalto, em São Bernardo. São Bernardo. Tinha uma música São Bernardo, né? Isso aí. Mandar um abraço pro meu amigo Eloy lá do de São Bernardo. Lá, Eloy da Estância? Da Estância Alto da Serra, viu, Eloy? Qual que é, RG? O Rei Conif, isso aí? Isso é o Dindom do Faustão agora? É, mais ou menos. É meio é o Dindom. Procura aí, música com Planalto. É o Planalto. Qual é a música? Procura aí, música com Planalto. Tá rindo o quê? Aqui eu entendo, velho. É, nossa, qual é a música, Ale? Tá rindo sem Ale. Vai pro inferno, você. Domênico, três notas. Qual é a música? Não sei, não sei. Você quer que ele põe no Google? Não, Planalto, né, sua besta? Planalto. É, Planalto. Música com Planalto. Tem a música do Legião, não tem? É. Clabloco, é. Cabloco, parece caboclo, vai, sua besta. Parece caboclo, é bom, dá pra tocar o time aí, irmão. Com o Milharim aí, vai. Vai, Milharim. Qual que é o time, irmão? Aqui é Corinthians, né? Coringão, Coringão. Tinha que ter milho no nome, né? Ele vai te mostrar o sabugo. Cadê o cartão? Sabuguinho. Vou tratar tamanho de sabugo pra você. Ô, Marcel, tudo bem? Boa noite. Beleza, mano. Tranquilo? Tudo bem. Ô, Márcio, ó, ontem na minha avaliação, cara, foi o melhor jogo de futebol que eu vi no ano, inclusive envolvendo Libertadores, Campeonato Paulista, Champions League. Foi o melhor jogo do ano e eu não sei se teremos outro igual até o final do mesmo. O que você achou do Coringão ontem, cara? Depois do apagão, o Corinthians foi massacrado pelo Santos, hein, meu? Ah, eu acho que assim, o Coringão, até antes do jogo contra o Palmeiras, acho que foi o divisor de águas, cara. Mudou o esquema tático, tirou contra os cones que apareceram lá na frente, Salim e tudo mais, companhia. E, cara, a gente reagiu, meu. Eu fico acreditando, não tava muito confiante, não, mas agora deu uma reagida aí. Acho que deu coisa boa, viu? Estamos passando em todos os clássicos, né? Rei dos clássicos. Então, é, o Corinthians. O Corinthians não perde clássico, né, cara? Ganhou dois e empatou um. Coringão não perde clássicos aí, inclusive é o time a ser batido aqui na cidade de São Paulo, né, cara? É, o Santos ontem era o mandante do jogo, o favoritismo mesmo, o Santos sem o Bruno Henrique, o Santos aí com alguns desfalques aí como o Gabigol, que não pôde jogar também, mas o Pacaembu era do Santos, só tinha torcedor do Santos ali, e isso tem gente que entende que não pesa a favor. Eu acho que pesa e pesa muito quando você não tem a sua torcida do seu lado. É, jogar na casa do adversário é sempre ruim. E o Corinthians, ele mostrou postura ofensiva. O Corinthians não foi um time que só se defendeu. Inclusive, no primeiro tempo, mesmo sendo um jogo de lá e cá, os dois atacando bastante, o time do Corinthians foi um time que agrediu mais o Santos. As chances de gol, as chances reais de gol, o Corinthians teve mais do que o Santos. O volume dessas chances foi maior. Mas, no segundo tempo, a coisa se inverteu. Mas tem uma situação que não dá pra negar mais, né, mano? Que é a obediência desse time em relação às ordens do Carilli, né, cara? Ele tem esse time, ele tem o time na mão e é só uma questão de tempo ou do Corinthians arrumar um ataque legal. Porque aí também ele não tem o que fazer, ele né? Ele merece um ataque melhor, né? Ele falta não tem. Falta uma ponta esquerda. Não, o ataque, nove, ele né? não tem, né? Casim. Cleison também tá jogando bem, mas também não dá pra ser titular do Corinthians, também não é nada disso. Agora, mas eu acho que eles podem ser, RG. O que falta é o 9, cara. Agora, o Corinthians é um time chato, velho. É um time que obedece taticamente. Os caras podem. Olha, parabéns pro Carilli. Disciplina tática. Parabéns pro Carilli, né? Porque não é fácil. Ele é um técnico do Carilli mesmo. É, continua a mão, né? É, cara, é impressionante, velho. Porque você olha, você não vê, né? O Corinthians já vem aí há uns dois, três anos, sei lá. Não tem aqui o cara, né? Você vê, não tem. O Corinthians não tem o cara. É o time, cara. Impressionante. Ô, amigo Márcio, inclusive agora no próximo jogo do Corinthians aí, pode ser que tenhamos aí uma estreia. O Gabriel não vai poder jogar nessa partida, ele tomou o terceiro cartão amarelo. E teremos a estreia, talvez, do Sid Clay. Aí você me pergunta, ah, mano, mas não seria o ideal colocar o Ralf? O Carilli aí, pelas avaliações prévias que ele fez aí, parece que o Ralf ainda fisicamente não tá pronto, cara. O Sid Clay, ele pode estrear e numa dessa aí ele vai pra lateral esquerda, que é a posição de origem dele. E haveria o deslocamento aí do Maicon pra função aí do Gabriel ali. Aí você recua um pouco mais o René Júnior e coloca o Maicon de segundo volante. Qual que é a sua avaliação com relação a essa mudança aí? Você tem uma boa expectativa com relação ao Sid Clay? Você acompanhou ele no Atlético Paranaense? Cara, eu acompanhei sim. Eu não sei como é que ele tá agora. E o Carleto acabou ganhando a posição dele, né? Mas eu acho que, bom, o que tem lá, ele leva fácil. E quanto ao Ralf, cara, quando voltar, ele põe todo mundo no banco. Ele, Ralf é monstro, né? Mas vou te falar, cara, eu vou discordar aí desse fato. Por mais que o Ralf ele tenha um carinho enorme aí da torcida do Corinthians, eu também sou grato ao Ralf aí, o maluco vestiu a camisa do Corinthians, representou sempre. Mas como é que você tira hoje do jogo, talvez ali de alguma partida, essa dupla aí que é Gabriel e René Júnior? O René Júnior entrou com personalidade num jogo difícil que foi contra o Palmeiras aí, o maluco anulou o Lucas Lima, o René Júnior jogou muito. Agora no Santos aí também, um outro clássico, que é um jogo difícil, é um jogo pegado, é um jogo disputado, o maluco meteu uma caixa, meteu um golaço. Novamente jogou bem na parte defensiva também, na marcação. Tá bem o cara, meu. Pô. É um cara que tem personalidade, RG, dá bote certo, que é importante. Porque não basta o cara só ser um bom marcador. Porque muitas vezes o cara é um bom marcador, mas ele erra muito fazendo faltas. Ele dá bote errado. Mas não é o caso do René Júnior. Ele marca bem tirando a bola, roubando a bola mesmo. É, tá bem. Sim, eu concordo, mano. Mas eu acho que assim, quando o bicho pegar mesmo, Libertadores, que tiver com um jogo grande, cara, na hora que o pau comer... A gente tem o Ralf, cara. Então, o cara já é experimentado já. Então, não tem risco de pipocar, entendeu? Eu acho que eu entendi, eu concordo com você, os dois estão jogando muito bem. Só que eu vejo o Ralf, cara, como um cara já mais que testado. Eu não, também não sei como é que ele voltou, não sei como é que tá a condição técnica e física dele, mas eu acho que ele é uma peça fundamental para a gente. A última imagem é a que fica, né? Titular ou não, o cara saiu em alta, saiu campeão, né? Não é a primeira imagem, depende da... Não, a última imagem. Não é a primeira imagem, né, seu idiota? Não, é a última. O último ele tava bem. É a última. É a última do RG que já tá deixando a gente. Márcio! Tô deixando pra ir lá pra casa. Fecha juiz! Não falou. Só pra finalizar então, Sombra, a participação do Márcio. Ô Márcio, essa semana pra aí pode finalizar, não dá. Resumindo essa história. Meu Deus do céu. Pra finalizar então, Marcião, essa semana pode haver um outro encontro aí do Balbuena e os representantes dele com a diretoria do Corinthians. Pô, não pode virar novela que foi o Pablo não, hein, cara. Tem que fechar logo aí o contrato novo do Balbuena, não tem não? Pelo amor de Deus, cara. Até porque a gente não tem ninguém no gatilho ali pra colocar no lugar, né? E eu acho que era uma posição que a gente precisa se preparar pra perder, cara. Porque precisamos testar aí a molecada. Eu fiquei meio assim com relação à entrada do Henrique, no lugar do Pedro Henrique. Eu acho que não foi tão merecido. O Pedro Henrique tava dando conta. Entrou mais por causa do nome mesmo. Eu acho que deveria experimentar mais, porque... É possível que a diretoria do Corinthians consegue fazer uma mudança legal, né? Na parte de contratação e de renovação de contrato. Então, acho que a gente tem que começar a se preparar, porque senão o Balbuena vai acabar saindo, vai ter que colocar no lugar e tem que botar a molecada aí na fogueira de novo. Inclusive, não sei até que ponto aí que talvez aquele pênalti que ele cometeu ontem, que o árbitro não deu... Não foi algo que já tá atrelado a uma possível renovação de contrato e o cara já tá meio com a cabeça assim, pô, e aí, renovo. Porque o Balbuena não é de dar essas rateadas não, mano. O Balbuena, ele só vai no bote certeiro. Pode ser que ele já esteja preocupado com relação a isso. Mas então manda seu placar aí, mano. Ó, quarta-feira tem Corinthians e Mirassol na Arena Corinthians. Manda aí o placar. Ah, cara, eu acho que vamos ser 2-0 com o Corinthians, tranquilo. Tá falando acabar de logo essa fase inicial do Campeonato Paulista. Essa primeira fase do Paulista é um saco, né, velho? Puta negócio chato. É pra vocês que já estão classificados. Não, é mala. O Campeonato Paulista vai começar a ficar legal nas quartas de final, aí vai ficar bom. O Marcão tá emocionado. Essa primeira fase é tá chata. O negócio tá bom ainda. Eu falo, mas... eu trabalho do lado de vocês, cara. Eu vejo. Eu vejo o Marcão ali. Tá ruim a ligação. Ele tá parecendo aquela amiga. Ele sabe que ele parece aquela amiga do Charlie Brown, sabe? Blá, blá, blá, blá. Ah, é a professora. A professora do Charlie Brown. Fecha a porta do submarino, por favor. Amigo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu, Márcio? Pode fazer o merchan aí? Sem ajuda, vamos lá. Todo dia McDonald's. Ganhar um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Beleza. Valeu, galera. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem... Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe... Estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Sua vida... Sem parar, toca Manco! Alô! Alô! E fala! Uf. Aqui é o Clécio! Clécio! Isso, Clécio! Clécio Soares Lima? Exatamente! Ah, não! Como é que você adivinhou, Domênico? Olha, quando começa quando liga de bastante nome, assim, a gente já sabe. É, a gente já sabe. Quantas vezes, Bá? Corintiano. Quantas vezes esse ano, Bá? Terceira. Décima, oitava vez no ano. Nossa senhora. Então fala do Romero aí, que você achou do Romero. É, porque o mano já mandou aqui no WhatsApp, é que eu não aguento mais falar do Curica. É. Bom, eu vou falar do Romero o seguinte, eu sou corintiano, mas eu não gosto da postura dele em campo. Nossa! E fora, pior ainda, né, o Clécio? Então, eu não conheço ele fora, então eu não vou falar, mas só que dentro de campo, cara, sabe o que é chato? Jorrada no meu irmão. É, que o cara pega a bola, no lugar dele olhar pra frente pra correr com a bola pra ver se faz alguma coisa, ele domina a bola, aí ele olha pra trás pra ver se o adversário tá vindo atrás dele. Pra ele soltar a bola e empurrar o cara ou arrumar uma confusão, entendeu? É ruim. Mas na boa, cara, eu concordo contigo, cara. É, o Romero, muitas vezes, aí ele é entorjado, é um cara que ele enche o saco. Ele podia melhorar um pouco mais essa postura dele. Porque é legal o jogador sul-americano fazer aquele tipo de catimba e tudo mais. Mas o Romero, ele exagera, ele cava faltas, ele cria algumas situações aí que o próprio árbitro começa a pegar a bode do Corinthians. Ali. Porque pega e fala, toda hora esse maluco cavando. Vou começar a meio que fazer vista grossa aqui e vou começar a prejudicar o clube. Acabou o amor? O Corinthians já é... Não, acho que acabou o amor, Motinha. Eu gosto muito da postura do Romero, enquanto a gente está falando a respeito da dedicação dele. É um cara que ele se dedica, ele se doa em campo, é um cara que batalha o tempo todo. Vai trabalhar na Casas Bahia, dedicação total. Vai tomar banho, juiz. Não, mas é verdade, cara. Ah. Agora, fazer o que ele faz, cara, eu acho feio. Eu acho feio e ruim pra ele. Ô, mano, teve até uma situação contra o Palmeiras, que eu fui ver o jogo, né? Eu tava em Itaquera. E ele catimba tanto que teve uma hora que o juiz olhou pro Fagner, o Fagner como capitão, se eu não tô enganado lá naquela ocasião, que o juiz começou a apontar pro Fagner e, tipo, mostrar pra ele assim, meu, chega nesse cara e avisa pra ele, dá um toque nele, ele tá me jogando contra a torcida, entendeu? Então, cara, é complicado. É, você começa a ter algumas situações aí que vão contra você. Então, mas eu não vou crucificar o Romero, não, porque o Romero é monstro. O Romero é um cara que se dedica. É monstro não, vai, mano. Não, o Romero é monstro, cara. É que vocês pegam no pé do Romero, cara, porque ele é paraguaio. Se ele fosse argentino ou uruguaio, vocês iam estar elogiando pra cacete. Não, aquele é ruim, vai, mano. É, por exemplo, o Romero é um cara que se doa muito mais em campo do que o Di Maria. Ah, não, meu Deus, não. Ô, mano, não tá bem, diga. Conversando sobre o lado bom, jogador bom, que joga muita bola. Esse René Junho aí, cara, o cara, Junho, esse Junho, cara Junho. Joga muito. Mas muita só joga bola, em junho. Esse julho não. Esse quem? Ah, lá, ó. Esse quem? René Júnior, não é isso? Ah, é. Tá bom. René Júnior, isso aí. Outra coisa. Então, esse cara, velho, ele joga muita bola. Pelo simples fato de não inventar. Ele pega a bola, domina, dá aquele passinho simples, marca muito. Então, pra mim, foi um baita de um reforço que o Corinthians contratou esse ano, né? Eu também acho, cara. O René Júnior é um cara que se destacou no Bahia ano passado aí. É, diferente do Capixaba, né? Porque o Capixaba, infelizmente, aí o Corinthians acabou contratando, pagou um valor até alto, achei até alto, por um cara que, teoricamente, não havia tido o destaque que teve outros jogadores aí do time do Bahia. Como o Zé Rafael, o Edgar Júnior. O próprio Jean, goleiro, né, mano? O Jean goleiro, o Thiago zagueiro, enfim. Outros jogadores do Bahia tiveram aí um destaque maior do que o próprio Capixaba. Mas tudo bem, a diretoria apostou no cara, por enquanto não deu certo, mas vamos dar um pouco mais de tempo aí pra poder criticar e execrar o cara. Mas com relação à presença do Ralf, cara, tá todo mundo esperando que o Ralf pudesse jogar contra o Mirassol. Parece que o Carille ainda não vai colocar o Cão Brabo, não. O Cão Brabo vai ficar um pouco mais aí no banco. Cão Brabo? É o apelido do Ralf, mano. Cão brabo. Seria mais olha. Cão cansado. É, cão banguelo, né, Ale? Cão bravo, velho. Cão bravo, grande Ralf, mano. Tá mais parece que estresse de Clay, mano. Esse de Clay parece que vai estrear aí. É a Less. Ô, mano, eu acho o seguinte, eu gosto do Ralf pra caramba, acho que foi ídolo no Corinthians, jogou muita bola, mas eu acho que volante no Corinthians tem muito, cara. O Corinthians devia ter comprado eu sei que não tem muito, o cara vai falar, mas quem? Mas não sei, cara, é muito volante brigando por espaço lá, você tem o Michael, que joga bola pra caramba, tá sendo improvisado numa lateral que tem pra jogar, entendeu? Eu acho que não devia ter contratado, a não ser que tivesse uma vaga lá e aí a gente tivesse extremamente precisando de um volante, cara. Eu acho que não sei, velho. Esperar pra ver. E, ô amigão, a International Board aí agora aceitou haver um árbitro de vídeo pra que possa, numa dessa, matar qualquer tipo de dúvida aí do árbitro quando ele marcar alguma coisa ou deixar de marcar, ele poder revisar o lance. O que você pensa a respeito dessa situação? Vai ser benéfico pro Corinthians pra galera parar de errar contra a gente? Eita! Ai, meu Deus do céu! Quem que foi? Eu vou tomar uma água, peraí. Nossa, nesse momento os Oliveira chora, velho. Os Oliveira chora porque tá rindo. Acabou pros Oliveira. Aqui em São Paulo, brincadeira, aqui em São Paulo é muito agarapa. O que será que esses caras tomam? O Clash. Quando houver, né, algum lance contra o Coringão. Mas é verdade, cara. Tá bom. Mano, eu não cheguei a ter certeza, mas eu li uma matéria, e eu não sei se essa matéria ela está conferindo com a verdade, mas que a utilização do VAR teria sido atribuída apenas para se a bola entrou no gol ou não. Por exemplo, não coloca ali... Um pênalti, por exemplo. Então, pênalti sim. Pênalti sim. Pênalti sim. Mas outro, por exemplo, impedimento não. Pela matéria que eu li, não coloca. Agora, eu não sei se a matéria estava incompleta. Então, eu não sei se, de repente... Porque eu acho que não faz sentido... Falta impedimento. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, você deixar de utilizar o VAR... Para um lance polêmico e para o outro, não. Por exemplo, principalmente para impedimento, que é algo que você... É matemático. Não é subjetivo, né? Não é subjetivo. Ou tá ou não tá. Exato. Se a bola entrou ou não no gol... Exato. Então, mas ô Sombra... Então, mas aí que tá. Tem que ser assim, cara. Sabe por quê? Porque vai numa dessa muito, aí o cara, né, ele vai ligar lá em cima, lá no cara que tá lá analisando as imagens, ele vai falar, ó, foi pênalti ou não foi? É uma situação complicada porque cada árbitro adota um critério. Por exemplo, bola na mão. Não, critério. Não, mas falei, a partir do momento que tiver o VAR, os caras vão ter que estabelecer essas regras. Bateu então, na mão, é pênalti, ponto. Ô, Benedetti, não, mas não vai acontecer isso. Não, mas não vai acontecer não isso, vai, porque cada árbitro tem um tipo de critério pra interpretar o mesmo lance. Por exemplo, a bola bateu na mão dentro da área. Tem árbitro que vai falar, esse tipo de bola na mão, eu marco o pênalti. Tem árbitro padronizar, que vai falar, né, mano? Então, mas aí que tá, não vão padronizar. Mas tem que. Então, por isso que você tem que tentar assombrar dentro de alguma margem ali. Por exemplo, o cara entendeu que foi falta, que nem no lance de ontem. O cara vai falar, foi falta, ele marcou, ele viu a falta. Ele só precisa saber se foi dentro ou fora, porque dentro ou fora... Não tem margem para interpretação. Se pegou na linha faz parte da área. Sim. É pênalti. Tá fora da linha... Não é pênalti, aí marca falta. Isso não gera interpretação, isso aí é analisar a imagem e falar, tá dentro ou fora. Agora, critérios aí, eu achei que o cara foi muito violento, é pra expulsão? Não é? Cada um tem a sua ótica, entendeu? Então, eu acho que começa a pulverizar muito. Tem que ser em cima de lances que não gerem dúvida pro cara que tá analisando lá em cima. E quem que vai pedir pra ver o lance? O juiz? Olha, a matéria do Globo Esporte, gente, matéria do Globo Esporte, traz um resumo. Não. Traz um resumo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nem todo lance polêmico poderá ter auxílio do VAR. Apenas 4 situações estão no protocolo para serem analisadas pela equipe de arbitragem que ficará dentro de uma sala com monitores. Certo. Número 1, situações de gol. 2, marcação de pênaltis. 3, cartões vermelhos. 4, confusão da identidade de jogadores. Igual aquela expulsão do Gabriel. Da identidade, você diz o RG. Por exemplo, nada a ver com isso. Ô, não, Sombra. Mas você está dentro do VAR. Ô, Sombra. Oi. Eu sou um corintiano, assim, que sou muito lúcido no que eu falo. Peraí, mas é sensacional. Ele fala, eu sou corintiano, mas eu sou muito lúcido. Quer dizer que eu sou sensacional. Domingo, só faltou ele falar, eu sou corintiano. Desculpa, eu sou corintiano. Desculpa. Ela vem pedrada no mano, quer ver? É porque ele sabe que todos os outros são tudo fanfarrão. Mas continua, meu irmão. Gostei do seu raciocínio. Vamos lá. Então, continuando. Se a gente for analisar essa parte da TV para ver o lance errado, o ano passado, se você analisar direitinho, a gente terminaria o campeonato com, no mínimo, uns 15 pontos na frente, porque 4 jogos foi terminado. Aonde que você é lúcido? Isso é ser lúcido? Teve dois jogos que vocês foram prejudicados, Flamengo e Curitiba, gente, o resto vocês foram beneficiados. Continua aí, senhor. Pode ver aí o Mano. O Mano não é um cara aí da imprensa e o cara com o pé do Corinthians. Ele tem uns números aí que a gente, no ano passado do Campeonato Brasileiro, arrasaram a gente. Então, se tivesse o árbitro de vídeo, a gente teria sido campeão com 7 rodadas de antecedência. Não, é que eu acho que o ouvinte tem razão no seguinte. Eu acho que ele falou que seria, o Corinthians teria 4 pontos a mais, né? Sim. E o Atlético Goianiense, né? Ia ficar ali na zona do rebaixamento. Só se for. Olha aqui. É que vocês são muito anti. O ouvinte ele tem razão no quesito sombrar. É prejudicado pela arbitragem. O Corinthians ele teve um lance a seu favor aí, foi o único do campeonato, que foi aquele gol de mão do Jô contra o Vasco. E os jogos contra o São Paulo? Imagina, não teve nada. Várias dúvidas, Vai dormir, Mano. Vocês são muito chorão. Pessoal, pega o retrospecto dos últimos jogos, mas só pra finalizar, Sombra, com relação a esse negócio de árbitro de vídeo, eu não gosto de uma equipe técnica analisando a imagem numa salinha fechada. Eu acho que deveria ter um monitor do lado do campo ali, inclusive blindado ali para que ninguém enchesse o saco do árbitro. Ele entra como se fosse numa nave da Xuxa, analisa o lance ali, ele mesmo, mas é verdade, ele mesmo analisa o lance ele mesmo tira suas conclusões quando ele tiver dúvida. Mas ele não está passando para a equipe e tá põe aquele cima. Fone lá, foi impedimento? Sim! É o foguete do Silvio Santos. Olha aí, um resumo um pouco melhor a respeito dessas regras, olha aí. Em relação a gols, uma das funções do VAR é determinar se houve alguma infração que permita anular um gol, incluindo o impedimento. Então tá vendo? Sim. Então, olha sim. Pênaltis, o replay pode ser usado para determinar se um lance foi falta e se ele ocorreu dentro ou fora da área. Podia ter usado ontem. Em relações a cartões, os auxiliares ajudam a decidir se a falta ou infração foi grave para o jogador ser expulso. O pênalti do Jailson. Por exemplo. E confusão de identidade é quando o juiz não identificar o autor da infração, o assistente pode usar o vídeo para encontrar o jogador certo. Sim. Aqui é o menor dos problemas, só aconteceu lá naquele Palmeiras e Corinthians, né? Mas para mim o melhor aqui são os dois primeiros aqui, né? Mas e outros, Sombra, eu era a favor, cara. Oi. Eu era a favor, sabe do quê? Cada time ter direito aí a um desafio por tempo, quando quiser questionar a arbitragem, e o árbitro ter autonomia para poder... Autonomia, inclusive humildade, para poder ele mesmo, em determinada jogada que ele tiver dúvida, sempre que quiser entrar na cabine e poder analisar o lance. E aí botar aquela música no estádio do Guerra nas Estrelas, do Darth Vader... Né? Até a noção. Naquele no vôlei. Vôlei da Olimpíada. Pô, no vôlei. O pessoal fala que isso aqui vai tirar a emoção do futebol. Posso falar, no vôlei deu mais emoção, cara. Legal pra caramba. Por exemplo, no futebol americano, que não tem tanto. O futebol americano, as equipes têm direito a chamar, acho que, 3 revisões de erro. Vamos se informar, eles têm tempos pra ser pedido. Se você pede uma revisão e você tá errado, você perde um tempo. Isso, perde então, uma... Então também pra você não ficar parando o jogo, e esse negócio, né? Do VAR também, ô Benedetti, pode acabar influenciando também contra a torcida do Corinthians. Por quê, Omar? Porque se for determinar quem cometeu a infração aí, o que vai ter de torcedor na arquibancada que pode ser comprometido? Nossa! E sem contar o seguinte, né, Marcão? Quando foram algum lance polêmico pró-Corinthians... Ao invés de tocar a música do Darth Vader, vai tocar aquela assim, ó. Se o juiz não der uma mão, nossa, aí dá ruim pro Timão. Se o juiz não der uma mão, aí dá ruim. Ô, Domênico. Nossa, mano, que deitada. Não, deitada não. O meu irmão e o Vieira, logo os dois aí. É isso, mano. Tão loucos pra ver a VARA entrar. Não, a VAR. Cadê o amarelo? Os dois. É o VAR. Eles estão louquinhos, cara. Segue o jogo. VAR, sem relatório. O Clécio precisa se despedir, que ele vai ver novela hoje. Boa. Ah, Clécio. Valeu, Clécio. Manda seu placar, Corinthians e Mirassol, quarta-feira. Corinthians e Mirassol, 2x0 pra nós, mano. Aí, boa, mano. Vamos rumo às quartas do Paulista. Rapaziada, deixa eu mandar um abraço. Antes de terminar, deixa eu mandar um abraço pros camaradas aí. Camarada, mano. O Adriano dos Santos, um abraço aí, rapaz. O Elton Borba, rapaziada. Opa. Aí da Racional Engenharia. Boa, o pessoal da Racional. Da Racional, é verdade. Racional MCs. Exatamente. Tava lá o Mano Brown no estádio ontem. Mano Brown é pé frio, mano. Ô, Sombra. O nosso não empata nem mais. Tomara que vá no jogo do São Paulo. Só perde. Eles ainda empataram. Ô, Sombra. Fala, Clécio. Eu fiz uma musicazinha em homenagem aí ao nosso amigo Marcão aí. Opa, pode mandar. Já, Clécio, um abraço pra você. Não, eu sou um cara que eu gosto muito do Marcão. O cara é muito gente boa, tá? Então manda aí. Irmão, velho. Quem não gosta do Marcão? É mais ou menos assim. Ô, Marcão, é muito viado. Que isso? Gosta de dois machos, por cima e por baixo. Que deitada é essa, Lê? Você não vai pro inferno. Deitou por bonito. Por cima e por baixo. Ele não concordou com o por cima, hein? Ele achou que por baixo ele ia falar assim, ok, mas o por cima ele não achou legal. Ficou muito pesado. Vá pro inferno. Abraço, valeu, Clécio. Tudo de bom. Esse foi o momento Sem Parar. Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Sua vida sem parar. Estádio 97, também no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Bateria zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. McDonald's, novo duplo Big Tasty e novo Big Tasty Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Bom, pam, pam. É isso aí. Vou falar agora da Obra Max. Na sequência tem mensagens gravadas do nosso ouvinte, são os corneteiros do estádio, no nosso WhatsApp. Boa. E aí, você, tá construindo ou tá reformando? Tá difícil comprar os materiais para obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é para você, profissional da construção, é para você, lojista de bairro, e até mesmo para você que precisa reformar ou manter a sua casa, que nem nós aqui. Nós. Lógico. Esse recado é para os marceneiros, hein? Se você tem uma marcenaria, ou ainda você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral e ainda temos o serviço de corte e bordeamento. Olha essa oferta aqui. Chapa de MDF branca dupla face, 15 milímetros, só R$ 109,00. Mas corra, é só até amanhã lá na Obra Max. Vem para a Obra Max. Na Obra Max, você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br. Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada, trazendo os corneteiros. Do Estádio 97. Oi, boa tarde, pessoal. Aqui é Meli Rodrigues de Cambuci, eu sou paraguaia. E somos residentes indígenas com muito orgulho. Todos os paraguaios nos consideramos índios e com muitíssimo orgulho, Marcão. Lave sua boca para falar mal do Paraguai. Eu sou paraguaio, moro aqui no Brasil há 11 anos. Respeito bastante os brasileiros e também vocês têm que respeitar a gente. Nossa. Mas que o Romero é um chorão pipoqueiro, eu só concordo, mas isso não te dá o direito de desrespeitar todos os paraguaios. Tá ligado, Marcão? Ainda eu sou São Paulina, concordo com as opiniões do Mota e do Sombra. Beijo. Nossa, mas que delícia. Pede desculpa. Não, vou pedir. Razão, cara. Não, vou pedir desculpa aí pra Perla aí. Vou pedir desculpa aí pra Perla. Ô, inclusive, mano, tem uma vassoura aí pra mandar, não, mano. Inclusive, eu vou pedir desculpa RG, na língua dela. Tem razão, cara. Não tem nada a ver. Nossa. É coisa de trouxa, velho. O galope! Nunca mais te esquecerei. Eu juro que é nesse momento que eu penso, por que que um raio não cai agora? Que é isso, tem, na tem raio, não, para só, raio. Só passou. Pô, mas nós gastamos dinheiro para reformar os estúdios, tá aí louco? Aí eu repenso. Na raio, eles é trovão. Não, mas aqueles raios, é aqueles raios que caem. Não tem raio bom, Domênio. Tem. Não nesse tem. Momento tinha que ter. Não tem raio light. Nossa, vai morrer se eu inventava um agora. Vai morrer junto, Tom. Não, não morro. Morre, não, morre. Vai morrer só quem tá cantando essa praga. Vocês lembram do preparador físico São Paulo, Altair Ramos, que o raio atravessou ele, pegou na correntinha aqui? Não morreu, cara. Não morreu, então. Pode acontecer que atravessa o prédio inteiro e pega São Paulo que todos os jogadores caíram. Uma coisa básica, assim. Deixa o nego ficar fritado só. Foi o Pires? Que zica, teve um jogador que no Palmeiras... Então, o que aconteceu, né? Caiu no São Paulo, tá todos os jogadores. Teve um jogador do Palmeiras que eu acho que morreu uma vez por causa de raio. Não foi o Carlos Alberto Borges? Eu não lembro o nome. Não sei se ele não morreu, mas ele tomou um raio na cabeça. Acho que não morreu. É que mostraram. Lembra que mostraram o tênis depois dele? Como é que ficou? Ficou estourado. Estourou o tênis. Agora, fala, Marcão. Não por causa de raio, mas pô, que zica. Vocês viram o que aconteceu com o Astori aí, cara? Aí, seleção italiana. Morreu. Nossa, cara. Essa morreu. Que absurdo, hein, cara? 31 anos. Essa foi muito triste, cara. E a Fiorentina, cara, ela teve uma atitude espetacular, cara. Ela renovou o contrato do jogador por tempo vitalício. Mas é verídica. Pra família. É verídica, cara. É verídica. Pra família, né? Muito legal isso. Vamos lá, mais uma cornetada. Fala, galera do Estádio 97. Thales aqui de Guaianazes, palestra. Queria fazer uma pergunta pra vocês aí da mesa. O Messi chegou ao seu gol de número 600 na carreira. O Pelé, em jogos oficiais, tem 765. Vocês acham que o Messi supera o Pelé em questão de gols? Não tô falando quem é maior, quem é menor, até por isso não tem comparação. Mas você acha que o Messi chega? Lembrando que o Messi tem 30 anos. Tá louco, claro que faz. Valeu. Messi tá com quantos anos? 30 anos. 30. Que ele jogue mais uns 4, quanto que ele faz por ano? 30 por ano? Ah, supera sim. Vai mais que 30. Hã? Supera, 165 pra fazer ainda. Olha, é possível. Ele vai jogar mais do que 4 anos. Mas dá pra chegar, então. Ele é bitolado nesse número dele. Aí que falaram de jogos oficiais do Pelé de 765. Ele chega. Eu acho que dá pra chegar. Quantos gols tem ele? Então, eu acho que é a única Levando em consideração que o Messi joga num mercado que é muito mais difícil do que o mercado que o Pelé jogou aqui. Por mais que na época que o Pelé tenha jogado aqui, RG, pra não desprestigiar o Pelé, era a nata do futebol brasileiro também, porque não era qualquer jogador que saia do Brasil para poder jogar no exterior. É verdade. Ninguém só tinha fera aqui. Na verdade, ninguém saía. Então, os times do interior também eram bem mais fortes do que são hoje. Mas o Messi, ele tá acostumado a jogar desde sempre também no futebol europeu, que é pegado pra cacete, né? O Messi deita, o padrão de excelência. Mas ele deita em cima do Espanha. Ele deita e rola nos campeonatos espanhóis. E é ruim aqueles espanhóis lá. Ele faz gol, sim, na Champions. Eu acho que faz. Mas no espanhol ele deita e rola, né? Ele tem time lá que ele pode... Vocês acham que ele pode bater o Pelé, vocês estão achando? Não, precisa ver esses números que ele deu do Pelé. Eu acho que não chega não, cara. Eu não sei se são oficiais. Não, peraí, o Pelé tem 1.200 e quanto? O Pelé tem 1.208. Não, jogos oficiais. Então, 1.281. É 765, ele falou. Mas o Pelé, ele conta gol até no exército. Entendi. Tem nada disso. O Pelé mandava o capitão ir no gol lá e batia pênalti lá e computava na cabeça. 1.282, Pelé, não é? 1.282? 1.208, alguma coisa assim. Olha, futebol em números do Waldes aqui. Pelé, em sua carreira, contando apenas jogos oficiais, marcou 743 gols. 743. E no total? Messi tá foi 1.200 e pouco? Não, 600. Tem que ser oficial. Oficial. É oficial, porque tem amistoso. Então. É, mas o Pelé fez 7-4-3 em jogos oficiais. Também, Tá bom. E o Messi fez quanto que ele falou? 600 agora. É hashtag vai Messi ou não? 1-4-3, RG. Então, 188, é isso? Olha o comparativo. 1-4-3, Dudu. 1-4-3. Olha, quando completou 30 anos, não. Pelé tinha 635 gols em 578 jogos. Ou nossa. Seja, 70, aí, nesse caso aqui, 35 gols a mais que o Messi com a mesma idade. Chega, pessoal. Eu acho que dá pra chegar. Ah, aí. Mas sabe por que não, Sombra? O Messi, cara. Se não tiver contusão, O Pelé, ele terminou a carreira dele jogando no México lá. Foi jogar lá fora, bater em bêbado. México, tudo mais. Estados Unidos, mano. Enfim. Foi jogar no mercado fraco. O Messi não, cara. O Messi, quando ele terminar a carreira, ele não vai jogar nesse time porcaria. O Messi vai estar jogando em alto nível. Ele pode que ele vai pra China? Ele vai pra China, mano. 5 anos, hein? É, faz 10 gols por jogo. Como é que você sabe que ele não vai? Não, o mano tá prevendo o que o Messi vai fazer. O Messi olha lá a conta e fala, vou passar o Pelé, vou pra Mas China, se vocês pararem pra analisar, analisem. O Messi hoje, ele já tá na curva descendente da carreira. Ele tá na curva ascendente. Mas é verdade, o Messi é um monstro. Já foi o ápice. Ele vai ser o melhor do mundo nessa temporada. O auge do auge da carreira do Messi, ele vai ali, mas é o que eu tô falando. Pô, ele já tá chegando muito próximo. Ele pode ser o super melhor do mundo. Ele só pode ser o melhor do mundo. Ele vai ser o melhor do mundo. Mas, Ale, se você parar pra... Mas peraí. Há quantos anos o Cristiano Ronaldo tá ganhando o título de melhor do mundo? 3 anos. Aí que tá, irmão. O Messi, então, não vem me falar... Mas ele tá disputando todo ano, mano. Ele disputa, mas é que tá. O fato dele... Ô, Domênico, o fato de eu dizer que o Messi hoje tá numa curva descendente... Ele continua sendo o melhor do mundo. Ele continua sendo o melhor do mundo. Hoje, o Messi, ele não tá no auge do que ele já esteve. Não é o melhor momento da carreira do Messi hoje. O fato de eu dizer que o Messi hoje tá numa curva descendente, não quer dizer que ele esteja mal, que ele é uma porcaria. O Messi precisa fazer mais 143 gols. Mais 143 gols. Quantos anos ele tá, Sombra? 31. Se ele for pra China, ele bate esse recorde. Vai pra China, bateu. Fica então, mas eu duvido que o Messi vá, cara. O Messi não vai. Ah, mano, fiz. Se o Messi quisesse usar a estratégia que o Pelé usou, ele poderia até chegar nos mil. Dinheiro não precisa. Ah, mas os caras, sempre que dá aquela última respirada, velho. Olha, o Messi, ele nos últimos anos não fez menos que 60 gols nos últimos 4 anos. Nossa, você é louco. Olha, em 2014, 60... Olha, vamos lá, o único ano que ele fez menos gols foi na 10ª temporada, que ele fez 46 gols. Caramba. Desculpa, eu vi errado aqui, número de gols e jogos. Peraí, vamos lá. Última temporada, 2017, 53 gols. Tá. Penúltima, 59. 2015, 51. 11ª, 58. Caralho, 10ª temporada, quando ele fez menos jogos, possivelmente contundido, e fez menos gols. 46 gols. Nona temporada, 91 gols. Nossa. Se ele repetir por mais 3 anos, o número menor que ele teve aqui foi de 41 gols, ele já vai pra 133, 123. Vai faltar 20 gols. É, mano. Se ele só fizer... Agora, durante 3 anos, só 41 gols, que foi o que ele fez em 2009, a pior média dele. Ah, e aí? É, dos, aí últimos, não dos últimos 9 anos. Caraca, se pegar a pior média. Pior média, ele vai chegar em 123. Mas você acha que ele para com nos, quantos anos? Cara, se ele parar com 36, ele faz. Ele se cuida muito, cara. Ele acha que ele vai até os 40? Enquanto os caras estão bebendo e fazendo samba, ele tá fazendo abdominal. Você acha que ele vai até os 40? Ele se cuida. Fala. Dá um recado do Buscapé, que tem mais mensagem aqui. Então, vamos lá, olha só. Ah, meus amigos, quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site? Então, olha, tem uma forma legal. Acesse agora buscapé.com.br, porque o Buscapé reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Agora tem de tudo mesmo, de A a Z, eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais, hein? E você ainda conta com um histórico de preços para você ter certeza que a oferta vale a pena, meu amigo. Quer economizar de verdade? Vai direto no Buscapé. É só acessar buscapé.com.br e dar um busca, tá bom? Compare e economize. Faz assim, ó. Dá um busca. Ô, pessoal do estádio, aqui é o Wagner do Jardim São Paulo. Gostaria de uma sugestão aí para esse problema das arbitragens. Por que não gravam as conversas entre os árbitros das partidas? E na dúvida, consulta se houve interferência externa ou não, se alguém falou alguma coisa ou não. É fácil. Boa. Simplesmente isso, gravar as conversas entre a arbitragem. Um abraço. Ninguém vai fazer isso. Caixa preta. É uma boa sugestão. Ótimo. Caixa preta da arbitragem. Agora, o difícil é o cara se armar todo com aquela porra de equipamento e ir pro campo e não acontecer nada, né? Porque, Sombra, pera só um minuto. Se... A gente está tudo na hipótese do se. A gente não tem certeza. A gente tem a noção de que possa ter acontecido de no jogo do Palmeiras, tô pegando um exemplo aí, dois, né? Palmeiras e Corinthians e o Santos e Corinthians ontem. Que teve a influência de um, alguma coisa externa contra o Palmeiras. E ontem não teve. Teve silêncio. E ontem não teve. Teve silêncio. Você entendeu? É o que a gente tá... É o se. Domênico, se você implementa... Olha, a comunicação entre os árbitros auxiliares e o árbitro principal acontecer apenas eletronicamente e tudo ficar gravado... Os caras não vão conversar. Não, você não pode chegar lá e falar assim, não. Tudo tem que ser gravado. Ótimo. Quem não deve, não teme. Você acha que alguém vai fazer isso? Honestamente te perguntando. Eu não sei, cara. Eu acho isso mais simples de implementar do que deixar o nego na delegacia sem ver o jogo. É a mesma coisa que falar assim, por que, que as caixas pretas dos aviões quando tem acidente nunca chegam na população? Como assim, Domênio? Nunca. Você já ouviu uma caixa preta? Na TV, mano. Peraí. Na TV mostra? Não, mas é pra esclarecer o acidente. É, não pode. Mas, Domênio, é lógico que são exemplos. É porque é o único exemplo que eu pensei agora no momento da caixa preta. É diferente. Mas eu sei que é diferente. Lá existe morte e a outra não é morte. A pergunta é... resultado do jogo. A pergunta é por que a arbitragem, todo aquele aparato vai pra dentro de campo, cara com esparadrapo colando... Porque é pra um fone, falar com o outro apenas isso. Esparadrapo. Mas ninguém falou que tem alguém lá em cima, sim, mas então, não dá pra saber. Então é pra se comunicar. É pra se comunicar. Então é pra se comunicar. É pra um se comunicar com o outro. Então a ideia do cara é legal. Não, a ideia do cara é legal, mas eu duvido que isso vai acontecer. Não, isso é uma mas, outra história. Mas duvido. Mas o árbitro de vídeo também é legal e os clubes vetaram. Não tem jeito, então, ninguém quer isso aí. Então, Ale, pescou o que eu quero falar aqui. Vamos lá, mais uma mensagem. E aí, pessoal do Estádio 97, Renan de Itaquera, corintiano. Deixa eu perguntar uma coisa pra Mona aí. Você tem muita controvérsia. O Rogério Ceni, você tacava o pau porque ele tava tentando achar um estilo de jogo pro time jogar e não tava encontrando. Então ele ficava alterando várias vezes a formação. Agora você tá cobrando isso do Dorival? Ah, não. Que ele fique procurando um jeito de jogar? Aí não dá pra entender. Aí ou você gosta de um cara que repita a formação, ou você gosta de um cara que fique trocando toda hora até encontrar a formação ideal. Cadê a vassoura? Marcão, não sei como sair dessa. Então, cadê a vassoura? Ninguém caça o Marcão. Gado mestre, eu vou explicar. Ei, não bastou a Paraguaia, viu? Eu vou. Tem que fazer vinheta, viu? Eu vou explicar pra ele. Segunda deitada do dia. Então, primeira, segunda, terceira. Tem que fazer aí. Terceira pé de música, hein? Que tá feia a coisa, hein? Ô, mano, vejo da sua irmã, mano. Eu não vejo. Ele tomou uma jorrada em cada olho. Eu não vejo. Vai tomando mais pau que a Márcia Imperato. Eu não falo isso, amanhã ela tá aí. Ô, Ale. Não, aí você tem que perguntar mais é pro. Então, Ale vai chorar, mano. Não, Marcão, eu agendei ela, amanhã ela tá aí. Então, amanhã, pessoal, que ouve o Estádio 97, Márcia Imperator aqui no estádio, hein? Segura aí, vai estar nervoso. Eu vou vir até de perfume amanhã. Vou aproveitar e vou explicar mais calmamente aí pra esse animal, que talvez ele não entenda. Já começou a entender. O Rogério Ceni, na moral, ele ficou seis meses no São Paulo fazendo pré-temporada. Ou seja, ele ficou testando. A cada dois jogos ele mudava o esquema tático, a cada dois jogos ele mudava a escalação. Isso você não pode fazer. Mas o que o Dorival fez até agora foi manter um padrão de jogo onde o time não entrosou e não conseguiu jogar dessa maneira. Eu estou sugerindo que a partir de agora o Dorival Júnior pelo menos tenha um plano B, onde de repente ele coloque três zagueiros lá e faça uma linha no 3-5-2. É isso que eu estou sugerindo. Mas eu acho que é difícil para algumas pessoas entenderem isso aí. A Cenizetti, principalmente. A Cenizetti, que tá perdendo ali o do céu e Rogério Ceni na terra. Medido, você. Eu tô preocupado com São Paulo Futebol Clube, irmão. Você não tem paciência com o Rogério. O Rogério Ceni, como jogador, cara, eu serei eternamente grato ao Rogério Ceni como aí, jogador. Mas como treinador, infelizmente, gratidão, ele não deu certo. Tem que ter. Claro. Nossa, mano, chama a costureira que o Marcão perdeu a linha, hein? Perdeu mesmo. Tá tudo bravinho aí. Foi jogado. Mais uma mensagem aqui. O oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, e também no oferecimento da Amanco. Amanco! Amanco! Gente, eu nunca vi um cara tão incoerente como o Mano. Ai. Na hora de defender o árbitro que favoreceu o Corinthians, você não pode fazer suposições. E na hora de falar do apagão, ele fala que pode ser um apagão proposital pra favorecer o Santos. Ai, ai, ai, ai. É, só um minuto. Mano incoerente, Ricardo São Paulino. Nossa senhora, eu acabava com o São Paulo, é o do Rio. Eu acabava os manos, velho. Recolhe os teco do mano. Os dois, os dois. Segunda deitada do dia. Não, tem um negócio, não, não é não. Não é não, ó. O negócio é o seguinte. Qual a parte da ironia ele não entendeu? Ele acha que hoje... Não, é verdade, gente. Se o cara não percebeu ironia na minha frase, quando eu tava falando a respeito disso, eu acho que ele precisa conhecer. Ó, ironia ouvinte... Ouvinte, ironia. Ah, se não souber o que significa, não, procura ele aí. Ele apresentou no a ironia pro ouvinte. Ah, não, é perna, hein, mano? Eu não gosto muito quando as pessoas ficam, são irônicas. Eu, não. Ah, não. Olha o que tá falando. Eu não gosto. Não, mas muito. É verdade. É... Quem foi o autor da frase? Inclusive, é uma frase que faz muito sentido. Não seja irônico no Brasil, porque as pessoas não entendem. É verdade. Não é? Muito bem. Você sabe que onde tem suvinil sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Suvinil. E já tá na hora de você conhecer o melhor Suvinil piso de todos os tempos. Suvinil piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil piso rende até 380 metros quadrados. E tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil piso. Suvinil, se faz diferença para você, a gente faz. Estádio 97 também no oferecimento do novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um. É verdade. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ainda bem que tá acabando a semana, hein? Olha, nós, em breve, eu peço mais um pouquinho de paciência para vocês. Sim. Mas daqui a umas duas semanas nós estaremos aí, com certeza, transmitindo online. Online. Em vídeo. Boa. Em áudio, porque online. Os nossos estúdios, onde acontece a produção de vídeo, estão em um processo de reforma, né? Viu, Silvani? Então a coisa demora um pouquinho. E nosso... também tem a questão também do Mota, né? Que a gente tá fazendo aí a funilaria e pintura para ele não aparecer com essa cara que ele tem. Tá guarnecida, né? É, pra... porque senão vai mostrar isso pro... A gente tá mudando o telhado também do Alê, tentando cobrir, né? Porque vai ficar feio, hein, velho? Esse telhado. Não, aí. Cabelo. Mas o Alê, ele supre a falta de cabelo com conhecimento. Nossa senhora. Vai, ela é uma rasgação aqui. Ô, espera acabar o programa pra vocês se pegarem, velho. Vai jogar. Olha, eu vou falar um negócio. Na nossa vida, não é que nem na sua que tudo é rosca. Não é verdade. Eu vou contar um negócio aí, não, não. Aqui é um elogio a um grande profissional. Conhecimento que eu adquiri com você, chefinho. Vai, lamber o outro aí. Olha, eu vou falar um negócio. Vai. Bolinha chinesa. Vai gastar. Só mandar, Jacan. Só vou mandar um abraço pro Jacan. É o Jacan Piranga. Ele só não tem o IN no final, ele é o Jaca. Pro Nilcinho Santista, que você me apresentou com ele. E aí, vocês se deram bem? Eu apresentei. Encontrei com ele ontem no estádio, gente finíssima. Encoxando aí o mandou ombro um abraço aí, pra todo mundo. Só tem que barriga, isso? Só tem barriga aqui, fica tranquilo, Domênico. Tá encoxando? Não chega nada aqui, fica tranquilo. Então, um abraço pro Nilcinho e pra galera que encontrei o Nilson estádio, Santista de muitos anos. Muito, ele foi estranho no Ninho junto com o Mano aqui. É verdade. Oh, bacana, gente, show de bola. Gente fina, encontrei com ele ontem no estádio, gente boa. Ele participou aí da seletiva aí. Show de bola. Mano passou, ele não. É. Brincadeira. Não, mas... Um abração pra ele aí também. Nilcinho, gente fina. Valeu. É isso aí. Um abraço. Valeu, boa noite pra todo mundo. Valeu, Tenente. Um abraço pra você aí. Valeu. Valeu, rapaziada. Tamo tudo junto aí. Até amanhã. Mais. Tchau, valeu. Tenente. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Amanco. Seja o craque da obra, use Amanco, usou Amanco. Dá fácil. Também deixa eu botar o toque do Amanco aqui, ó. E clássico do dia, McDonald's. Ou melhor, agora não é o clássico, eu tô falando do Taste. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Agora sim. Valeu, tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe o quê?